Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e esse é o 209º episódio do Paranerdia, um podcast para nerd. E solta as crianças, Jorge! E nesse episódio 209, eu e dois queridos Minions viemos fazer nossa homenagem a uma surpreendente animação que surgiu recentemente na Prime Video, chamada Has-Been Hotel. Oh. E para falar a respeito deste hotel que tem como pretensão redimir os pecadores, eu trouxe aqui meu querido ovinho de estimação e que finalmente voltou a trabalhar, esse vagabundo fela de uma puta, seu Koala, seu Hunter. Voltou, né, desgraça? Tava primeiro. Eu tirei um aninho de férias. Me dei essa férias, porque eu não vou entrar com você em mais um ano. Peraí. Vocês ouviram, né? Um ano de férias. Agora eu pergunto, quem é que tirou essas férias? Ele ou a gente dele? Ah, cara, quem saiu ganhando? Né? Todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou, quem não ganhou perdeu, quem perdeu não ganhou, né? Eu tô de volta pra infelicidade de muitos. Somente do editor Jorge. Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Eu ainda vou ficar quietinho, vou mexer com ninguém. Tá, vou fingir que eu acredito nisso. E pra eu não ter que desmerecer a minha vida conversando só com o Wallace, eu trouxe também aqui a minha querida Charlie Morningstar do coração, a mulher de muitos nomes, Dona Pinca Mina Pai, Dona Lana Lúcia Littier, Joaninha Trek, a que liberta pôneis. Ai, caralho, cansei. Vai, Ana. Ai, saudações a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui dividida entre uma escadaria para o céu, mas pegando mesmo a rodovia para o inferno. Tá bom, então é isso. E eu quero dar já boas-vindas ao pessoal do chat, seu Chikovski, Chico do Couto, meu querido Adriano Santos, o seu Melhores do Mundo MDM também tá aqui, ó. A gente fina, viu? O cara do mundo. Opa, ficamos luxuosos aqui, hein? É o cara do cortes do MDM, não é ninguém da equipe do MDM, não. Ah, mas não tem problema não. Tá ligado, aquela coisa dos seis passos de distância, então já estamos um passo a menos. É, a gente tá um passo de distância, filho, eu gravei com o MDM, não sei se você lembra disso, tá? Quanto tempo é isso? 3 anos, eu acho. Tá bom. Mas tá bom. Já tava fechada a área de comentários? Então, voltamos daqui a pouquinho para falar mais sobre este hotel dos Has-Been. Depois do recadinho, vamos lá. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recadinhos, beleza? Lembrando que, por conta da mudança que houve do site do Paranerd e que vai ocorrer mais uma dentro em breve, O feed do Paranerdia está no endereço que eu vou te passar agora, e ele vai estar no post https://archive.org/download/feedparanerdia, tudo junto, /feed.xml. Beleza? Se quiser mandar um e-mail, basta mandar para paranerdia@paranerdia.com.br, que tá, ó, sossegado. Aqui o endereço do Twitter, porque X é meu ovo, e a gente vai estar o endereço para você de twitter.com/paranerdia. O Blue Sky do Paranerdia, eu tinha passado no recado anterior, que era com o Profiles Caramba 4, então o endereço, conforme a verificação que o Nerd Master conseguiu junto ao Blue Sky, é bsky.app/profile/paranerdia.com.br, ou dentro da rede, apenas para @paranerdia.com.br. É bem simples. O restante continua a mesma coisa no Facebook, facebook.com/paranerdia, LinkedIn, linkedin.com/in/paranerdia, o DeviantArt do Nerdmaster, oneonerdmaster.deviantart.com, o YouTube do Paranerdia, youtube.com/paranerdia. Sim, é desse jeito, ok? Vocês podem achar o Paranerdia no Spotify, que ele utiliza o feed, né? E se vocês quiserem participar do Hub Multicultural do Paranerdia no Telegram, basta ir no endereço t.me/paranerdia. Lembrando que você ainda pode ser um mecenas do Paranerdia, beleza? É só vocês darem um pulo ou no PicPay, em picpay.me/paranerdia, no apoia-se, apoia.se/paranerdia, ou fazendo uma contribuição qualquer junto ao Pix, cuja chave é o nosso e-mail, paranerdia@paranerdia.com.br. Não perca o episódio que tá, ó, sensacional! Eu sou seu pai! Hotel, data de lançamento 18 de janeiro de 2024, e como eu não faço a menor pica das ideias de quando é que esse episódio vai ser lançado no podcast, vamos dizer que foi há pouco tempo, né? Eu espero que esse episódio ainda seja lançado esse ano, né? Mas sei lá o que vai acontecer na vida da gente. Criado, dirigido e escrito por Viviane Medrano, também conhecida como Vizipop, né? Que é a criadora de, entre outras coisas, uma outra animação também sobre inferno e que dizem que faz inclusive parte desse mesmo universo, que é Heluva Boss. Tá? Segundo o meu especialista em Hasbin Hotel e Heluva Boss, que é meu filho, tá aqui dizendo mais ou menos, mais ou menos. Então tá bom. No momento tem apenas uma temporada, com 8 episódios de 20 e tantos minutinhos cada um, ou seja, dá para assistir tudo numa sentada, né? E para falar da sinopse desta obra, vocês vão se fuder muito agora, porque eu vou soltar a coleira. Vai, Koala! Vai muito tempo que eu não faço isso. Vamos lá. Deixa eu me aquecer. Ó. Esta série musical animada para adultos acompanha Charlie Moonstar, a princesa do inferno, em sua busca pelo objetivo aparentemente impossível de reabilitar demônios para pacificamente reduzir a superpopulação em seu reino. Após um extermínio anual imposto pelo paraíso, ela abre um hotel esperançosa... Não, desculpa. Um hotel na esperança de que... Quase consegui! Ela abre um hotel na esperança de que os hóspedes façam check-in, check-out, ao provar que suas almas podem ser redimidas. Jorge, uma observação corta... a todos. Peraí. Antes de uma observação, Jorge, não corta nada disso. É na íntegra. Não, calma aí, não. É não, na não, íntegra. Não, não, não. É na íntegra. Eu não vou querer que corte nada, tá? Obrigado. Você viu? Eu fui bem, cara. Não! É uma observação de extrema importância. Quando se fala que é uma animação para adultos, quer dizer para adultos mesmo. Não botem suas crianças para assistir isso. A classificação hereditária lá é 16 anos, né? Mas 16 anos acompanhado pelo pai com o conselho tutelar do lado, né? Eu recomendaria um psicólogo também junto, porque olha, tem gatilhos. Tem alerta de gatinhos, tem. Então, porra, aí tem o episódio 5 que é focado no Angel Dust, que é muito alerta de gatinho. Nossa senhora. Nossa, é gatinho, é cachorro, é. Nossa tudo. Senhora, é alerta de gatinhos, né? Então tá. Bora passar pro elenco. Então, pra começo de conversa, no papel de Madame Dona Charlotte, Charlie Morningstar, a princesa do inferno, tivemos nada mais nada menos que Dona Erika Hennessey, lá nos Estados Unidos, e Dona Raquel Carlotti, aqui no Brasil. Uma observação, aqui no Brasil a gente teve dublagem de voz e dublagem de canção, tá? No caso, inclusive, da Charlie, quem cantou as músicas foi a Victoria Kill. Tá? Então... Tem dublador que cantou tudo, mas tem dublador que teve dublado cantado e dublado falado. A Charlie foi uma. Nossa, ainda bem pra notar a diferença de voz. É verdade. Escolheram uma boa cantora, uma cantora que deu pra ficar bem parecida com o tom da Raquel Carlotti. E sobre a Charlie? Dona, primeiro, vamos pegar a pessoa que mais parece com a Charlie nessa conversa. Dona Ana, o que tu achou da Charlie? A Charlie é realmente uma Pinkie Pie, né? Em versão duas pernas. Talvez um pouco forçada no otimismo, porque ela tá direcionada pelo desespero. Ela tá aquele sorriso assim que vai de orelha a orelha e você sente que a qualquer momento o olhinho vai começar a tremer junto. É. Não, quando ela fez aquela cara, ela tem muita esperança. Tá? Quando ela fez aquela cara de gato do Shrek, quando o Serpente quis entrar no hotel, o cara falei, puta que pariu, a Dona Ana vai adorar essa série. Mas tá bom. E tu, Coelectio, o que é que tu achou da Dona Charlie? Dona Charlie é rainha da... Caraca, eu tava com a palavra na ponta da língua. Rainha da ansiedade. Rainha da ansiedade. Eu como psicólogo, tava vendo a hora que ela ia ter um colapso nervoso a qualquer momento. Principalmente após a primeira interação com o Adão. E quando ele recusa a ideia de reabilitar os demônios. Ainda não chegamos nele, mas qualquer interação com o Adão provoca realmente uma sensação de ânsia, mal-estar, vontade de mandar tomar no cu. Né? Porque, olha, ele tem uma chance tão grande de gostar. Não. Né? Agora mais uns comentários rapidinho antes da gente voltar. O Chicovis que mandou perguntar pra Dona Ana se ela tem carteirinha de lamentável. Tenho porque eu acompanho lá aquela birosca há muitos e muitos anos. O suficiente pra ter descido até a zona de comentários, mas é assim, você vê uma vez e, meu Deus, o que é isso? Você entra uma segunda vez, você não entra a terceira. Não é à toa que as portas foram fechadas. Aí, Mike Mikael falou assim, dá pra assistir tudo em uma sentada, como diria o Angel. Né? E é do Mike Mikael também, um dos comentários mais óbvios da história da humanidade, dos comentários já feitos no YouTube, o Koala se lê pior que o Jota. Cara, eu comecei a ler errado, faço um personagem, tá? Claro, eu vou deixar claro uma coisa aí, o Michael. O Koala se lê pior que o Jota antes do Jota existir. Exatamente. O Koala se é o Jota original. Ele só me substituiu. Né? Tá voltei. Ah, tá bom. E o Chicoso mandou um dança gatilho, dança. Dança gatilho. Tá bom, vamos lá. Continuando. Aí temos a contraparte da nossa dona querida Dona Charlie, né? Que é a Dona Veg. Que segundo Adão é de vagina. Né? O que. É. Como se. Já que ele diz que ele deu esse nome pra ela, dá pra ver como ele é nojento. Né? Ô, oh, criando difícil. Que é a namorada da Charlie. E sim, Charlie é uma mulher. Veg é uma mulher, elas são namoradas, foda-se a sua opinião. E o amor é lindo e defesa com todas as unhas. E azul e vermelho. Azul para um lado, vermelho para o outro. Né? Lá nos Estados Unidos, quem fez Dona Veg? Aliás, deixa eu falar um negócio da Veg antes de eu falar das dubladoras da Veg. Cara, o que eu acho engraçado na relação Veg-Charlie... É o jeito que elas se vestem. Porque a Charlie é, obviamente, a parte feminina da dupla. É a parte feminina do casal, entendeu? E a Charlie se veste de homem. Enquanto que a Veg é, obviamente, a parte macho, vamos assim dizer, da conversa. E ela só se veste de menininha. Verdade. Mas, né? Não é? Mas é. Então tá. Tá bom, é isso. Aí, lá nos Estados Unidos, quem é a voz da Dona Veg é a Dona Stephanie Beatriz. E não, ela não é brasileira, ela é latina. Por isso que de vez em quando a Veg manda uns cararros na conversa. Né? E um penderro pro Astor também, de vez em quando. Merecido sempre. Né? E aqui no Brasil foi ninguém mais, ninguém menos que Dona Chalana Costa, tanto na parte falada quanto na parte cantada. Uau! Ela canta, ela fala, ela brilha. É! Ela dá porrada! Que tu achou de Dona Veg, Donana? Você é muito sincera. Num primeiro momento eu achei ela meio assim. Ela é da ação, ela é da porrada. E às vezes eu achava ela um pouco. Qual que é a dela? Eu não conseguia entender exatamente em que pé ela estava. É óbvio que acompanhando a história e descobrindo mais a respeito dela, né? A personagem foi ficando cada vez mais interessante. A primeira impressão não foi tão legal, mas o desenvolvimento recuperou pontos. Como você se sentiu na hora da revelação da origem da Veg? Eu me senti muito besta porque eu não tinha reparado no lance do X no olho, que é o mesmo X que os exorcistas têm. É aquele momento que você bota o sorvete na testa e fala, ah... Cara, a hora que... Primeiro, gente, se você não viu o Rasbin Hotel, tá fazendo o que assistindo a esta porra desse episódio? Pois é, eu ia perguntar se tava lendo da spoiler. Né? Não, foda-se spoiler. Eu nunca me preocupei com spoiler em 209 episódios do Paranet. Não é agora que eu vou me preocupar. Tá? Veg é uma exterminadora. É um anjo caído no inferno. Tá? É um anjo que foi largado no inferno. Caído não, porque caído é o Lúcifer. Mas tudo bem. Aí o que que acontece? Pam, pam, pam. Foda-se. Aí, quando a Carmina Carmine, a soberana das armas, né, falou, porra, tu tem um X no olho e fica com uma lança de exterminadora na mão. O que que tu acha que tu é? Eu fiquei meio com a mesma relação, do tipo, a Carmina jogou isso na nossa cara e eu... Peraí, como é que a Charlie não pensou... A Charlie tem tanta ansiedade que ela não se deu conta, né? Cara, a Charlie ama a Veg num amor tão puro, tão inocente, que foda-se o que, é que ela era. Incondicional, né? Incondicional. Foda-se. E tu, Qualinha, o que achou da Veg? Cara, ela é o tipo de personagem que eu gosto, particularmente. O tipo meio rabugento, mais serão, o meio que... Tipo, a piada é o fato dela ser a pessoa mais lúcida no ambiente. Porra! Né? Mais ou menos. Né? Mas eu gosto. Eu gosto. Eu diria que ela é até angelical. Eu gosto desse personagem. E eu também fiquei surpreso, tal com vocês. quando tem a revelação que na verdade ela era uma anja, né? Uma das exterminadoras lá. Né? Eu também achei bem óbvio que eu fiquei, caraca, olha só. Pior que é, realmente, olha aí. E aquela cena que ela perde o olho é meio brutal, né? Porra! Só aquela cena? Caralho, mostrou mesmo. Será forte. E aí, como isto aqui é um hotel, precisamos ter hóspedes. E o primeiro hóspede do hotel é ninguém mais, ninguém menos. Não, único não. Até agora. Até o terceiro episódio, não. Mas tá bom, se dane. É, ninguém mais, ninguém menos que o Sr. Anthony. Também conhecido como Angel Dust. Aí você pergunta, ué, mas como é que tu sabe que o Angel Dust se chama Anthony? Tava escrito no contrato dele quando o Valentino deu uma correntada nele, deu uma colherada nele. Isso é, tem que explicar isso mesmo. É, eu sou safo. Além de ter visto essa porra no episódio piloto, que também é falado isso. Ah. Falando no episódio piloto, no Prime Video não tem o episódio piloto, tá no YouTube. E óbvio que eu vou deixar o link relacionado com o episódio piloto para vocês, queridos ouvintes, assistirem. Ou simplesmente vai no YouTube e procura episódio piloto Raspberry Hotel. É a coisa mais fácil. Mas pergunta rápida. O episódio piloto, tipo, é necessário? Tipo, acrescenta muita coisa? Tem muita música? Olha só. Não. Dá para assistir o Raspberry Hotel ser o piloto. Só que o piloto mostra algumas coisas que dão você um pouco mais de molho pra conversa. Como é que o Angel Dust entrou no hotel, como é que ele conheceu a Veg e a Charlie, entendeu? Então, é só um a mais, é só um bizu, entendeu? Como é que o Alastor entrou pro hotel, entendeu? Então isso tá no piloto, mas tudo bem. É, lá nos Estados Unidos, o Anthony Angel Dust é o Blake Roman. E aqui no Brasil, na parte falada, é seu Luiz Pimenta. E na parte cantada, é seu Pedro Navarro. Respeitosamente, é sério que é Pimenta o sobrenome? Sim, Luiz Pimenta. O cara mais caliente dessa história. Aham. É que a gente sabe que a escolha é feita por outras capacidades, mas que ficou curioso, ficou. Não, né? É? Porque o Angel Falando Dust nisso, é Dona o... Pimentinha, o que, que tu achou do Angel Dust? Olha, eu acho que pra mim ele é um dos personagens que mais me chocou, né? Porque... Por quê? Não, é sério, a minha primeira interpretação dele, pra quem a gente ainda não falou o que ele é, né? Ele é um ator adulto, pra não dizer pornô. Por que é pornô mesmo? Ator adulto. É. Não, aí vai dizer que é um ator mirim no outro. Porra! É o ator de pornô. Filmes adultos. É um ator pornô! Pornô! Ele é falado, pornô! No desenho é pornô! Pornô! Sabe? Putaria! Surubão! Entendeu? São usadas, inclusive, essas palavras no desenho. Agora, gente, imagina vocês que, como é que é um filme pornô aqui, na Terra. Que já é uma coisa que pode ser meio barra pesada pra alguns. Imagina um filme pornô nível inferno. O pior é realmente outro. Depois a gente só sabe mais pra frente na conversa. O Angel Dust não é só ator dos filmes do Valentino. O Valentino é o chefe do Angel Dust. A gente fala dele mais pra frente quando a gente fala dos Vs, tá? Ele não é só empregado do Valentino, onde é a estrela dos filmes do Valentino. Ele tem a porra de um contrato valendo a alma dele pro Valentino. Ou seja, o Valentino é literalmente o dono do Angel Dust. Tá? Então, ele inicialmente, pelo menos, assim, nos primeiros episódios, ele passa muito uma vibe de... Eu dou porque eu quero, eu tô muito feliz com isso... Vem cá, garoto, a gente pode fazer uma festinha. Você também, garota, vamos fazer. Olha, gente, é sério, não é questão de ser puritana, não. Pelo contrário, eu tô nem aí com cada um levando a vida dele. Faça o que quiser. É que ele passa uma vibe tão descarada, sem vergonha, que Chega a ser, pra mim, exagerado. Depois a gente começa a ver, opa... Depois a gente descobre que isso é uma fachada! Vai sobrar pra tu explicar, Qualas. A autodestruição do pobre menino. Sim. O que, que tu acha do Angel Dust, Qualas? Eu acho que ele e eu, a gente tem duas coisas como ambos amamos pau mentido. Opa! Oi? Hã? Não. Depois ele não quer. Não, depois eu sacaneio. Não! E ele reclama. Não! Né? Ah, brincadeira. Qualas, se hoje você está como um ovinho, mas não precisa chegar tão perto do... Né? Ele chega naquela... Não, ele chega naquela dinâmica de se jogar pra trás. Eu amo chupar... Mas enfim, eu acho muito legal como ele trabalha essa questão das personas, né? É, essa persona que ele cria do taradão e tudo mais como um veículo de autodefesa, como ele fala. Ele mesmo cria uma persona nociva para que ele se autodestrua e de alguma forma, ou a o cara que, o dono dele, né, perca o interesse nele, né? Tipo, ele decide terminar uma relação que é extremamente abusiva. Ou B, ele acaba sendo destruído mesmo, tipo, entre aspas, morrendo, né? E perdendo essa função a qual ele tem que exercer como um escravo sexual e coisa do tipo, né? É assim, mas a gente vê isso muito na realidade também, né, gente? Não nessa questão, tipo, da sexualidade em si. Mas pessoas que fingem ser ou coisas que elas não são, até interpretando papéis extremamente ruins, né? Seja de um bandido numa favela, coisa do tipo. Não necessariamente ele é aquilo no fundo, mas só pra poder escapar de uma situação que é pior. Eu adorei. Sendo um cara que faz um papel de completo retardado no podcast dos amigos, mas que na verdade ele até sabe falar direito quando quer, né, Qualas? É, tipo isso. Né? Não é dos amigos, não. No meu também eu faço papel de retardado. Babaca. Tá. Continuando. E aí viemos falar agora do personagem que é o Oconcourt de todas as listas de preferidos da conversa. Já vou adiantar, não é o meu preferido. Gosto muito dele, mas não é meu preferido. Que é simplesmente Alastor, o demônio do rádio. Alastor com efeitos especiais, hein? Antes de falar do Alastor, vamos falar uma coisa importante que são os soberanos, ou warlords, no original, tá? O que, que são os soberanos no inferno? No inferno existem castas de demônios, hierarquias demoníacas, onde o Lúcifer é o pica das galáxias, é literalmente o rei do inferno, manda em todo mundo, foda-se. Seguido de perto, mas muito de perto mesmo, da Dona Lilith, que é a rainha, que é a consorte do Lúcifer. E sim, Lilith, a primeira mulher do Adão. Sim, não tô falando de outra Lilith, não. É dessa Lilith mesmo. Tem a ver com a história. Inclusive, é contado logo nos primeiros minutos do primeiro capítulo. Então, vai ver o desenho, caralho, se tu não viu ainda. Porra. Aí, em seguida deles dois, vem a Charlie. Quer dizer, a Charlie é literalmente a princesa do inferno. Então, ela tá acima da curriola toda. E aí, logo abaixo da Charlie, vem os soberanos. Soberanos são demônios muito poderosos, mas puta poderosos, que comandam pedaços separados dos chamados pentagramas, que são as cidades do inferno. Aí tem aquela ideia de que um pentagrama é o do Helluva Boys, outro pentagrama é do Rasmin Hotel, por isso que eles não se bicam, não são do mesmo pentagrama. Foda-se. Aí esses soberanos são poucos, são acho que 6 ou 7 no máximo. Contando com os Veis, 8. Sei lá, contando com os Veis. E um desses soberanos é Alastor, o demônio do rádio. Um que era muito poderoso até 7 anos atrás, só que de repente deu uma sumida, voltou agora, e no que ele voltou agora, ele entrou pro hotel da Charlie como sendo o gerente do hotel. Diz ele no piloto que é porque ele quer dar risada, ele quer entrar no lugar onde todo mundo tá fudido só pra ele cair na gargalhada. E as palavras dele no piloto, tá? Tá? A gente acaba descobrindo depois com o passar dos episódios que o buraco é mais embaixo. Lá nos Estados Unidos, quem faz o Alastor é o seu Amir Talai, uma voz foda, que aliás o bizu da voz do Alastor, ela tá sempre com um tom de rádio antigo, porque ele usa um cetro, que na verdade é um microfone que muda a modulação da voz dele, é muito foda isso. E no Brasil, quem faz a parte falada dele é o seu César Marchetti, e a parte cantada dele é seu Rodrigo Garcia, que aliás tá de parabéns, é um dos melhores cantores dessa conversa, tá? Já tô deixando claro isso. Dona Ana, sua opinião como se eu não soubesse sobre o Alastor. Bom, antes de mais nada, tenho que dizer que o Hazbin Hotel só entrou no meu radar porque de repente, não mais que de repente, eu comecei a ver alguns cosplayers que eu sigo no Instagram fazendo cosplay, especialmente do Alastor. Eu falei assim, quem é esse cara todo de vermelho? Quem é esse cara todo estiloso com esse, com essas, sei lá, as orelhas que parecem de uma raposa? Na verdade, isso é que é sacanagem. Aquilo é o cabelo dele, não são orelhas. Sim, mas parecem orelhas no primeiro momento. É orelha de, né, cervo, porque ele é um demônio cervo, teoricamente. Não, é que ele tem, tem os chifrinhos mais no centro de cervo, que até cresce quando ele começa a ficar mais exibindo o seu poder. A mas forma ele tem, demoníaca, né, dele. Né, as laterais do cabelo dele me parecem orelhinhas de raposa. Né? Os ovinhos também ficaram nessa dúvida. Né, ele tem um quê? Fofo até certo ponto, porque na hora que você começa a perceber que ele não tira aquele sorriso do Coringa, sabe? Aquele cara, sorriso que vai sorriso, até a orelha. Sorriso psicopata, cara. Puta que pariu. E é uma combinação de um sorriso psicopata e um olhar sempre calmo, sempre tranquilo. Nem sempre. Né? Nem sempre. Tu na maioria ver? Das interações, Cê ele quer? Tá ali sempre com classe, elegância. Quem quiser, reassiste o Hazbin Hotel e na hora que mostrarem o Alastor, não olha pra boca, olha pros olhos. É ali que tá mostrando o que ele tá pensando. Os olhos dele, às vezes, são um dial de rádio antigo. Né? Às vezes estão fervendo de mais rubros do que o normal. Né? Ele é uma figura que a gente percebe que tem muitas e muitas camadas, né? E pra fazer cosplay dele deve ser um inferno, porque você tem que mudar a cor da pele, você tem que colocar lentes, você tem que colocar meio par... uma lente só de óculos, né? É um monóculo. Porque tem, inclusive, a correntinha do monóculo segurando o monóculo dele, é um monoclinho. É um monóculo, não serve pra porra nenhuma, que tá do lado do olho em vez de cima do olho, né? Mas caralho de monóculo maluco, né? Mas foda-se, é um demônio, foda-se. Aqui eu tenho que fazer uma observação que é minha, pessoal, questão de gosto, tá? Eu acho que o efeito da voz dele radiofônico no original em inglês é mais... fica mais interessante, ele me remete muito mais ao rádio. Verdade. Uma certa microfonia, uma coisinha de rádio antigo mesmo. Mas sim, não sei se essa juventude aí tem noção. Alguém já ouviu rádio AM na vida? Alguém já viu rádio? É, alguém sabe o que é um rádio? Pelo amor de Deus! Rádio, pra quem não conhece, é aquela caixa que colocam na vitrine no meio do segundo episódio. Aparece uma caixa maluca de madeira. Aquilo ali é um rádio, tá, crianças? Pra quem não sabe, tá bom? Então, talvez porque eu tenha tido acesso a rádios mais antigos, né? Até de válvula, meu avô tinha rádio de válvula em casa. Porra, leva mal não, voz... Ana. Eu não sou tão velha assim pra conhecer aquele rádio, não, tá? Desculpa. Ah, eu duvido muito. A gente já pegou muito rádio de transistor, mínimo, né? Cala a boca, ovo! A gente pegou muito mesmo rádio de transistor já. Tá? Sim. Mas tinha em casa um rádio velho de válvula, daquele que demorava assim, você botar lenha nele pra ele começar a carregar. Esquentar. E funcionar, né? E a voz, ele tem essa distorção, tá? É essa palavra que eu tava procurando. Ele tem uma distorção. O efeito na versão em inglês, pra mim, ficou, sei lá, mais gostosa de ouvir do que na versão. Ah, mas o César Marchetti mandou muito bem na voz do Alastor. Pra quem não conhece César Marchetti, entre outros, ele é o Sus, do Gravity Falls. Entendeu? É muito bom dublador esse, cara. Puta que pariu. O trabalho ficou legal, sim, mas sim. Como eu disse, essa camada a mais que é adicionada na voz original, pra mim, pro meu gosto, ficou mais gostoso de ouvir. Cara, mas o César Machete faz uma voz de filha da puta. A voz do Wallace é aquela... Oh, Charlie! Você tá tão bem, menina! Ai, que coisa! Não é gay, é filha da... Não é gay, entendeu bem? É afetada. É afetado, é filha da puta. É voz de filho da puta, não é de gay. Ele não é gay, muito pelo contrário. Não, que até a gente saiba, sei... né? Não, até onde eu sei, o Alastor não é gay. Ah, ele é assexual, tem razão. Diz aqui meu assessor para assuntos hasbineianos, o Alastor é assexuado. Bom, então, e tu, ó, nobre propedeuta, o que, que achaste do demônio do Urbete? Cara, eu gosto do personagem, a Nia já falou bastante sobre ele, já não posso comentar. A única coisa que eu vou falar é que ele me passou uma vibe. Ele me lembrou muito o Bill Cipher do Verde Falso. Sim. Ele me lembra bastante ele. Muito, lembra muito o Cipher do Gravity Falls, com certeza. E eu te digo mais. Isso é um mega spoiler da porra do Alastor, tá? O maior spoiler da vida do mundo, da porra do Alastor é... Por que que ele tá no caralho do hotel da Charlie se ele mesmo não acredita nessa porra da redenção? Porque não, ele não acredita. Ao contrário, ele desdenha dessa porra da redenção o tempo todo. Ele tá lá pro contrato. Ele chega a falar isso. Ele é preso num contrato. E é por causa desse contrato que ele tá trabalhando no hotel. Aí, papo vai, papo vem. Isso já é boatos e coisas da segunda temporada. Vocês sabem de quem é o contrato do Alastor? Eu achei que poderia ser do Lúcifer, mas não. Não, o Lúcifer nem conhecia o caralho do Alastor. Ele odeia o Lúcifer, não é capaz de lembrar o que ele comeu no almoço. É, também tem essa. Lilith. Ah. É, o lance dos 7 anos entrega, né? Né, porque ela também tá sumida há 7 anos. Ela ama o inferno, ela é a imperatriz do inferno, adora a filha dela... Quer proteger a filha dela de qualquer maneira. Então ela botou a filha, o mais filha da puta dos demônios do inferno pra proteger a filha dela. Vai ser boato. 99% de chance de ser certo, né? Mas é boato. Então deixa. Vamos deixar pra ver isso na segunda temporada. Só uma dúvida. Isso é quadrinho. Eu sei que o Rasgo Hotel é um quadrinho e tudo mais, né? Tá adaptando o quadrinho falando que é altíssimo. Não. Ao contrário, não? O quadrinho veio depois da animação. Antes de mais nada, a Vivienne é animadora. O quadrinho, o cartoon veio depois. Ah, tá. E como é que funciona sem as músicas, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Não funciona sem as músicas? Não funciona com as músicas. Falando em gente que tá na coleira, né? Gente que tem contrato pendente. Temos o barman do hotel, que é o Sr. Rusker, o demônio das apostas. Que parece um gatinho. É um gato, mas é um gatinho. Tanto é um gatinho que o Regional Dust, pra fazer a Nivea ficar quieta, você quer brincar com o gatinho? Né? Aí o Husker, no caso, é feito pelo Kate David, lá nos Estados Unidos. E pra quem não sabe, o Kate David é o fulgor do Mestres do Universo, tá? Então é o cara de voz grossa, de voz... Tá? E aí você pensa, quem é o dublador de voz grossa, de voz potente... que podia estar fazendo a porra do Husker. Isso mesmo! Mauro Ramos! Mauro Pumba Ramos! Tanto na parte falada, quanto na parte cantada. O cara canta bem para o querelho. Tá? E aí, dona Ana, o que achaste do gatinho alado? Bom, ele é outro que também me deu uma certa surpresa, assim. Sabe aquela cara meio clichê, né? Sou barman, tô preso aqui. Ele é um dos primeiros no primeiro episódio a dizer que você acha que eu tô aqui porque eu quero? Eu tô aqui porque eu tô forçado mesmo. Oh. Aí por que que ele tá forçado? Porque ele tem contrato com o Alastor. O Alastor é o dono do Husker. Isso aparece, inclusive, no piloto, tá? Porque o hotel tava só com a Meg, a Veg, a Charlie e o Angel de hóspede. Aí chega o Alastor na porta. Aí a Charlie... Meg! Meg! O Angel Demon... É porque o piloto é inglês, tá? O demônio do rádio tá na porta. Ué, o que ele tá querendo fazer aqui? Não sei. O que você quer aqui? Trabalhar aqui. Ele quer trabalhar aqui. Por quê? Ah, por quê? Ah, pra achar graça. Pra achar graça. Porra, que porra de conversa é essa, caralho? Deixa o cara entrar. Aí quando ele entra, ele traz mais dois na conversa. Um é o Husker, tá aqui, né? Que ele entra de contrato, ele mesmo já fala logo no primeiro episódio que você acha que se eu não tivesse sobre contrato, eu tava trabalhando pra ficar ouvindo ladainha de vocês? Vamos tomar tudo, tomar no cu. E ele manda tomar no cu na cara de pau mesmo, mó dedão no meio, na frente mesmo, não quero nem saber de nada. Ele só tá lá porque é obrigado, tá? Muito bem. E que mais, dona Ana? Tu achou mais do Husker? Ele é outro que acabou me surpreendendo, né? Como eu tava dizendo, ele tá nessa de eu não tô nem aí, eu tô aqui forçado, tô aqui fubecado. Mas não é que ele é um bartender mesmo, no fundo do coração? Porque ele consegue, ele tem ouvidos pra ouvir o que a sua clientela fala, né? E dá pitaco. Ele é muito eu mais. Eu não digo que ele é um psicólogo porque ele não tá dando pitaco pra ajudar a pessoa, mas ele tá. Ah, de vez em quando ele dá pitaco. Pro Angel, pelo menos, ele dá pitaco, assim. Porque, aliás, a relação, vou dizer, as interações pessoais entre o Angel e o Husker são sensacionais, cara. São excelentes. Bom demais, cara. E aí, Koala, o que tu achou do Husker? Cara, eu gostei muito daquele episódio onde ele, igual você falou, eu ia falar sobre isso, você falou primeiro, da relação dele com o Angel, né? Que ele canta sobre ambos serem inúteis e por isso eles se entendem. Cara, eu adoro essa música. É muito cara. Bom. Sou essa música é muito boa. Inútil, baby, inútil, puta merda, baby. Cara, aliás, ó, já falamos isso e vamos falar de novo. É lotado de palavrão. Alguns gratuitos, outros não. Mas todos necessários. Mas todos necessários, tá? Não tem... Cara, até a Charlie xinga, porque tem hora que não dá pra segurar, tá? É, se você tiver com um pedaço de rim no seu olho, você tem que mesmo falar caramba, caramba, olha isso. Caramba, caramba é você. A única pessoa nesta conversa que não xinga é Donana. Por... E eu? Que a Donana é pura ilibata e qual você vai pra puta que te pariu. Porque só ela. Mas lá no Rasbin Hotel, todo mundo xinga. Todo mundo xinga. Não tem uma viva alma ali que não xinga. Falando nos empregados do hotel, outro personagem que também veio junto com o Alastor, né? Veio na bagagem junto com o Alastor, além do Husker, é ninguém mais, ninguém menos que a dona Nifty, a empreguete, a limpadeira, arrumadeira e outras eiras da porra do hotel. Só que diferente do Husker, ela veio porque ela quis. Tá? Ela não tem contrato com o Alastor e, aliás, o Alastor não quer ter porra nenhuma com ela, pra falar a verdade, né? Aliás, ninguém quer ter porra nenhuma com ela, porque pensa num personagem porra louca. Pensou? Qualquer definição dela é que ela tem duas fixações na sua existência. Uma é limpeza e a outra é meninas maus. Não. A outra fixação dela é dor. Então são três. Ela é masoquista, filha da puta. E o pior, ela é sadomasoquista. Já, inclusive, ela tem uniforme pra isso. Tá? Ela adora espetar as pessoas, as criaturas. A porra da Nifty. As paredes. Só pensa, a porra da Nifty é um cotoquinho. Pensa num cotoquinho, tá? Não bate nem no joelho da galera. Um olhão no meio da cara e um sorriso de dente serrilhado. Que puta que pariu, consegue ser ainda um sorriso mais psicopata que a porra do sorriso do Alastor. tá? Aí, caralho, ninguém aguenta essa garota, porque ela, quando ela começa a desandar, começa a falar as merdas que ela fala, ou ri desesperadamente, todo mundo fica de... Caralho, meu! Eita, porra! Não tá, né? Que bom! Que tu achou da Nift Pink? Ela é o alívio cômico da história, né? Porque né? Ela entra pra provocar um pouco de caos e confusão e matar baratas. Ou pelo menos tentar, porque a verdade é que ela geralmente não é muito boa de pontaria. Não, só porque ela não é boa de pontaria, mas que ela mata as baratas, mata, que conseguiu fazer uma coroa de barata pra porra do Alastor. Ah, é verdade. Mas ninguém disse que as baratas... Não, ninguém disse que as baratas estavam mortas. Não, tava. A barata não fica quieta na porra de uma coroa, não. Tu sabe como é que é barata, mano? Não, tô nada. Barata não fica quieta, não. Barata não consegue ficar quieta, não. Tá louco. Se você fosse uma barata e estivesse sendo perseguida por uma pequena demônio anã ciclope, mas louca dos infernos, talvez você ficasse parado. Inclusive, Dona Nift tem um papel fundamental no último episódio, contaremos daqui a pouquinho. Wallace, o que, que tu achou da Nift? Cara, eu ia comentar sobre esse negócio, mas você acabou de me proibir sem proibir. Não adianta o último episódio, mas... não, filha da puta. É, então, pois é, mas aí, né? Enfim, mas eu acho que ela... Assim, eu adorei a personagem, né? Principalmente pelo que ela faz no final, né? Que a gente vai chegar lá. É um alvo grande, bem maior que as baratas. E era o que faz com agora, cara. Não faz maluco, no sense... Eu gosto pra caralho desse personagem e ela é muito... Agora, eu não lembro dela cantando. Ela canta quando todo mundo canta junto. Tipo, no final, quando eles estão reconstruindo o hotel. Ela fala que o hotel precisa de madeira e tijolos, entendeu? Mas ela não tem nenhuma música dela, não, né? Não, dela só não, tá louco? Ah, tá, eu achei... Tá maluca. Ah, tá, eu achei que eu tinha ficado maluco. Eu achei que eu tinha ficado louco. Não lembro da música dela cantando nada. Então tá, seguindo... Falando nos hóspedes, a gente não tem só o Angel, não, né? Que o Angel é mais família do que hóspede, pra falar a verdade. O primeiro, entre aspas, hóspede que entrou no hotel pra se redimir foi ninguém mais, só ninguém menos... Não. Só que não. Foi ninguém mais, ninguém menos que Serpentius! E sim, ouvinte, se você não entendeu, a piada é serpente. O cara é uma puta de uma serpente gigante demoníaca. Supostamente ele tem dois paus, palavras do Angel. Tá. Eu e não, pior eu não vou é que pagar isso tá... pra ver. Não, pior que está anatomicamente certo, que a serpente tipo cobra-rei, que é a serpente do baseada no qual baseado foi o serpente, ele tem um pênis bifurcado, vamos assim dizer, como se fossem dois pênis. Em vez de... Serpente tem... Você acha que serpente se relaciona com a outra serpente como, sua ameba? Agora que você falou isso, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Caraca, ok, então tá bom. Caralho. Tô bem. Tá bom. Tem coisas que a gente não quer saber, né? Bom, vou deixar claro aqui uma coisa. Não, pra quem tá vendo no YouTube, já tá vendo que eu estou usando serpente de Avatar, porque ele é simplesmente o meu personagem favorito de Rasbin Hotel, ponto final. Porque o cara é a filha da puta da epítofe do steampunk, cara. Ele só usa armas steampunk, naves steampunk, é tudo ele. A roupa dele é uma roupa steampunk, cara. Eu amo o visual do caralho, do ui! Da porcaria do... É que se eu falar do caralho, dá outra conotação aqui, né? O Angel principalmente vai dizer, opa! Né? Dos caralhos, tem que falar isso corretamente, né, no caso. Da porcaria do Serpentius, cara. Eu adorei tudo, visual, o que aconteceu com ele durante o trajeto, porque se ele começou como filha da puta, mas depois ele passou pro lado dos mocinhos. A primeira cena dele, ele tentando destruir o Alastor com o raio da morte e falhando miseravelmente... Né? Porque ele é aquele típico vilão alívio cômico, né? Vilão classe B, que quer ser vilão foda e não consegue. É o vilão que precisa de Minions, ou melhor, né? Vai, já vamos falar dos Minions daqui a pouco. Tá aí o meu Minion, inclusive, aqui do lado de ovinho, igualzinho, tá? Eu sou com o Wallace, tá aqui de ovo Wallace, né? Mas tá... É um vilão tão bom que ele falha e se redime. É um ótimo vilão. Lá nos Estados Unidos, ele é feito pelo Alex Brinkman. E tem salário aquele... duplo nessa série, né? Não é só ele, não. Sim, é um doce. É um com doce, salário duplo. Né? E lá aqui no Brasil é o seu Matheus Asri na falada e seu Vavá Rodrigues na cantada. Né? Muito bem. Donana, o que achaste do Serpentius? Esse é outro personagem que entrou com cara de você figurante e acabou ganhando muito mais destaque do que eu imaginava. E... cara, a participação dele na guerra final foi foda pra caralho, cara. Eu adorei o jeito dele. Como ele assumiu o papel de general da conversa do final, né? Mas tá bom. O que mais, Bruno? Ah, é tudo, né? Ele acaba sendo fofo, o que é muito estranho, considerando que ele tem cara de cobra, né? Ah, é uma cobra fofa! Cobras podem ser fofas, qual o problema? Ele é desajeitado, ele quer flertar e ele não consegue, ele acaba se ferrando. Ai, caralho, muito nisso. O amor dele pela Cherry Bomb, cara, puta que pariu, cara, é muito vergonha alheia, nossa, como é vergonha alheia. Não, e o pior é que tem uma cena mais pra frente, que ele vai dar parabéns pra Cherry Bomb, atrás do fundo tá a Charlie... chipando os dois com o coraçãozinho frotando. Caraca! Quer ver que tem que... Não, Thiago, vambora. Cara, uma coisa no Rasmin Hotel. Não presta atenção quem tá na frente, não. Presta atenção quem tá no fundo da cena, cara. Às vezes os fundos da cena são as coisas mais engraçadas da cena no Rasmin Hotel, cara. É sensacional isso. Eu perdi a Charlie chipando. Eu tava olhando a vergonha alheia do... É que você tava na vergonha... Vai ver de novo. Só pra você não perder, porque a cena é pequenininha. Você não se piscar o olho, você perde, tá? Tá a Veg conversando com a Cherry Bomb no bar. Chega o Serpentius pra dar oi pra Cherry Bomb e tal e coisa. Aí a Veg sai, dá um tapinha no ombro do Serpentius. Vai lá, negão! Vai que é tua, garoto! Aí no que ela sai... E os dois estão conversando. Quando vira a câmera pra cara do Serpente, olha lá atrás. Tá a Charlie com a mão na cara, fazendo coraçãozinho, explodindo coraçãozinho na cabeça dela. E a Veg, não, Charlie, vambora. Não, eu sei que você gostou, mas vambora. É um segundo de cena. Se você não prestar atenção, você não vai ver, tá? Quala, o que tu achou do Serpentius? Cara, eu gostei dele, mas vocês falaram tanto sobre ele, né? Não tem muito que eu possa complementar. Mas a minha parte favorita foi ele na guerra mesmo. E. Não, desculpa aí disso, mas. Porra, a parte que acontece lá, que ele tá no dirigível, o dirigível só some. Cara, como eu ri daquilo. Cara, aquilo foi muito bom. Tu riu, mas por um momento eu falei. Não! É que é muito. Cara, é muito. É que... Cara, é o tipo de piada que me pega muito, cara. Cara, foi piadas, piada. Não, expectativa. Foi totalmente feito pra ser piada, mas eu fiquei igual a Charlie nessa cena, cara. Eu fiquei desesperado. Não, Pentius, não. Pentius, mas tá tudo bem. Ele passa bem. Morreu, mas passa bem a frase. Cara, tá certo aqui. E falando do Serpentius, não dá pra falar do Serpentius, né, meu Minion? Sem falar dos Minions, que são os ovinhos do Serpentius. Cara, os ovinhos do Serpentius são as coisas mais fofinhas que existem na história. É um bando de ovo. Pensa, ouvinte, pensa lá. Bando de ovo, com carinha desenhada no ovo, tá? Bracinho e perninha. E terninhos, com chapéuzinho e tudo. Cara, são as coisas mais fofas que tem nessa porra desse desenho, são os ovinhos, cara. E aquele estilo Minion, dos Minions mesmo, do Gru, que é tudo retardadinho. Só que eles não falam grebe, grebe, grebe, grebe. Não, eles falam vez, né? Falam na língua normal de gente, né? Todos os 5 ovos, normalmente só aparecem 5, mas na verdade tem uns 20. Dentro do gengiva, então, tem ovo pra tudo quanto é lado, né? É, igual os Minions mesmo, né, cara? Referência. É, mas os, vamos dizer, os 5 principais, que estão sempre com Serpentions, né? Eles são feitos lá nos Estados Unidos pelo Blake Roman, que por acaso você não sabe, é o Angel Dust, ou seja, o cara que faz o Angel Dust faz os ovinhos também. O salário dele é triplicado, né? Porque cada ovo que fala é ele falando. Ou então sextuplicado, né? Porque tem os 5 ovos mais o Angel Dust. Né? Será que eu pensei que o Serpentions era uma serpente? Não, a fêmea botou ovinho. Não, mas porra, ele tem ovos que ele comprou na feira. Pois só se for, né? Mas ele pegou porque, uns ovos Ana, já meio estragados. Aquilo ali não... Mas filha, aquilo ali não é ovo de serpente. Ovo de serpente é longo, é fino, é um tubinho. Aquilo ali não é ovo de serpente, é ovo de galinha. Cara, você conhece muito de serpente, hein? Tomando o teu cu, Wallace. Tá? Isso é são os ovos que ele comprou pra comer e ele falou, quer saber? Acho que eles estão meio passados pra isso. É por aí. Outra coisa. Passaram do ponto, vai virar Minion. E aqui no Brasil, quem faz os ovinhos são, né? Como se fossem várias pessoas. Não, é um só. É o Rodrigo Amorim. Ele, como os ovinhos só falam, nunca cantaram, né? Um ainda até tentou cantar, mas o Alastor cortou a conversa. Não ouse. Não ouse. Então... É só o Rodrigo Martim na conversa do ovinho, tá? O que você achou dos mini-minions, dos ovinhos do Pentions, ô Donana? Olha, eu achei eles extremamente úteis. Aliás, eu não fui a única, né? Porque o Alastor catou eles e falou assim, vem cá, eu tenho um trabalho pra vocês. Não, o mais útil de todo é o Osvaldo. Ué, a gente tem nome? É, pelo menos que um não, tem. Né? O Osvaldo é o mais útil, é o mais esperto. É, Osvaldo! Né? O Osvaldo é o mais esperto da porra dos ovinhos, né? É o mais ninja também da porra dos ovinhos. Ah, fala sério. Eu acho que o lance não é nem tanto ser um ninja, viu? O lance é que você olha pra aquele ovo e você... Ah, isso não é sério não, né? Não, aí é que tá... Ah, o lance dele é que ninguém vê a porra dos ovos, ninguém presta atenção na porcaria dos ovos, cara. Ninguém caga, nem o próprio Pentions, que é o dono dos ovos, presta atenção neles. Então, foda-se. Assim, né? Aquela frase assim, pisando em ovos com eles não existem, porque eles não são vistos nem pra ser pisados. Né? Né? Então tá. Tadinho dos ovinhos. E tu, Koala, o que achaste dos ovinhos? Você gostou de ser um ovinho? Não. Eu fui contra, desde a tolerância, tô contra isso, mas tudo bem. Mas tá bom, fazer uma função aqui. Mas eu acho, sinceramente, que quem gosta dos meninos vai gostar deles. Eles têm uma função muito parecida, como eu disse anteriormente, né? E eles são bem legais e bonitinhos e tudo mais. Eu queria um colecionável. Se eu fosse pra ter um colecionável, eu queria ter um colecionável dos ovinhos. Sim, pouquinho. Será que tem como? Pra começar isso? Podia ter 6, bom, né? Cara. Porque eu já fazia a caixinha com a meia dúzia. Ah, putz, caraca, ia ser bem legal, né? Né? Realmente, é muito maneiro. Pegar os ovinhos da geladeira e fazer cosplay de... Na época da gravação disso aqui, já estavam chegando perto da Páscoa, né? Já serve como presente de Páscoa, você dá uma caixinha de ovos... Caraca! De ovinhos do Pentions, cara. Caraca, se um dia foi inventar moda, eu já tô falando, deixando... Ó, tô deixando avisado aqui, tá? Se um dia eu inventar moda, de fazer a porra de um cosplay, eu vou fazer de Pentium. E eu vou andar com uma caixa de meia dúzia de ovos. Vou. Com cartolinha, com desenhadinho, tudo. Vai ser meus ovinhos na caixinha. Vai customizar também os ovinhos? Pô, desenhado, os ovinhos. Vou, porra, lógico. Ô, cara. Aí, mais alguns comentários da galera... Aí se amarrou no cobrão, diz o Chikovski, né? Muito engraçadalho ele, né? Sir Pentions é um belo trocadalho, não é? Sir Pentions, é um trocadalho do carilho, né? Além do Sir Pentions ter duas girombas, você já falou isso também. Que eu manjo muito, né? Muito obrigado, Chikovski, que eu também mando você pra puta que te pariu. E o Água de Moringa, que não tá na conversa, mas tá no, na área de comentários, né, seu fela da puta? Eu pensei que o Serpentius iria renascer um daqueles Minions. Não. A gente conta isso depois, quando falar dos episódios. Ah, tomando o cu. Voltando pro elenco, depois desse bando de Zé Ruela, vamos falar de uma pessoa que realmente manda nessa caralha? Que é ninguém mais, ninguém menos, e para delírio de Dona Lana, Lucifer, a estrela da manhã, Lucifer Morningstar, que é ninguém mais, ninguém menos que o Jeremy Jordan, lá nos Estados Unidos, e o Thiago Zambrano, aqui no Brasil, na parte falada, porque na parte cantada é o senhor Abner Debré, cantando, né? Muito bem. Agora, gente, vocês desculpa, viu? Eu tô meio acostumada, ou mal acostumada, com o Lucifer... Live série, action. Lucifer, né? Aquele Lucifer nudista, né? Live action, né, dona Ana? Vamos dizer outra coisa. Aquele Lucifer que você tinha certeza que em algum momento ele ia ficar pelado. Aqui... Aqui você tem que esquecer completamente este Lucifer, tá? Porque o que nós temos é um Lucifer Morningstar que gosta de brincar com patinhos de borracha. Ele gosta de fazer. Ele faz nada mais, nada menos que o majestático patinho de borracha cobata que cospe fogo. Vamos ser sério, né? Ele é extremamente circense, né? Ele é o dono do picadeiro. Ah, minto, ele é o dono do circo e a Charlotte é a mestra do picadeiro. A mestra do picadeiro. Tanto é assim, a dona Ana talvez seja a única que consiga se lembrar disso. Quando o telefone do Lucifer toca e a Charlie tá tocando, toca o tema de Circus Charlie, que é um joguinho de Nintendinho. Sabia que era uma música circense, eu só não reconheci o jogo em questão. Mas é assim, gente. Vocês podiam trocar por... É quase isso, mas é essa música. É essa música, só que tematizada pro joguinho. Mas é isso, é isso. Cara, o Lucifer, ele é totalmente fora da caixinha, tá? Ele é pirado, mas ele é um pirado com poder. Isso aqui é o foda, né? Ele é um treslocado. Ele ama de paixão a filha dele, como todo bom pai, óbvio, né? Falei bom pai, não falei qualquer pai, tá? Deixa bem claro isso. Então, ele é apaixonado pela filha, tanto que ele faz as vontades dela, né? Inclusive, uma vontade que ela pediu no episódio específico, que a gente fala daqui a pouco, foi muito pesado pra ele conseguir, mas vamos lá. Convenhamos que pro Senhor dos Infernos ele é levemente banana, né? Levemente banana? Eu não quero desancar o Senhor dos Infernos de tudo. Uma coisa que é engraçado falar, e isso é contado no primeiro episódio, que a Charlie meio que conta uma história do inferno, né? No primeiro episódio. O Lucifer não é o criador do inferno. O Lucifer... Ele foi jogado no inferno, que foi criado por causa da história da maçã com a Eva, mas quem criou o inferno, tornou o inferno demoníaco e fez os demônios aparecer foi a Lilith. Tá explicado. Então, vamos assim dizer que a senhora do inferno é a Lilith, mas quem tá lá no, na cadeira como rei com coroinha de cartola e o caralho a quatro é o Lúcifer. Entendeu? Isso quer dizer que o Lúcifer não tem poder? Porra nenhuma! O Lúcifer é com certeza o ser mais poderoso que tem no inferno. Tanto é assim que ninguém nunca desbancou ele. Tá? Mesmo ele sendo levemente banana. É, levemente banana, mas mesmo assim, foda-se. Né? Aí chegamos em mais três soberanos, e esse trio, inclusive, é um trio tão foda que eles têm, inclusive, apelidos, são os Vess. Vox, o demônio da televisão. Valentino, o demônio do pornô. E caraca, peraí, calma, peraí. Você não pulou, nem foi de falar do Lúcifer. Ah, o que tu acha do Lúcifer, Koala? Foda-se. Nossa. O que tu acha do Lúcifer? Gostei. Fala, então, bebê. Eu gostei dele lutando, que ele lembrou muito o Mutano lutando. Ah, quando ele vai virando vários... Porque a ideia de que foi o Lúcifer que virou a serpente que entregou a maçã pra Eva, né? Sim. E ele falando pro Adão que ele pegou as duas mulheres dele. Que a primeira tava óbvia, agora que a segunda ele também tinha pego, a gente ainda não sabia. Creu, creu. Ele ainda fez um movimento pra deixar claro o que ele fez. Né? Tá. Aí, como eu tava falando dos Vess, Vox, o demônio da televisão. Valentino, o demônio do pornô, e Velvet, a demônio da moda. Aí, no caso do Vox, quem fez lá fora foi o Christian Bourne, né? E aqui no Brasil foi o seu Arthur Machado na parte falada e seu Ricardo Fábio na parte cantada. No caso do Valentino, foi o Joel Paris, e sim, ele é latino, por isso que também toda hora o Valentino entra com os chiquita, calientes e outras coisas. Papi. Papi, né? E lá fora, aqui no Brasil, é o Pierre Bittencourt falando e o Vinícius Loyola cantando. E a Velvet, lá fora, é dona Lily Cooper. E aqui no Brasil é dona Jaque Souza na falada e dona Mônica Toniolo na cantada. Dona Ana, fale sobre os Vess, se você quiser fale deles três, se quiser falar de cada um específico, fica à vontade. Assim, o Vox, ele é realmente o demônio da televisão, e vocês podem imaginar que a cabeça dele é uma televisão. Pelo menos uma TV... televisão com os olhinhos e não, pelo menos uma TV flat, mede, né? Não, pelo menos uma TV flat, né? Que se fosse uma TV tubo, ele ia estar fodido, né? É interessante que durante o show a gente consegue perceber que há uma dinâmica de competição entre o Vox e o Alastor. Porque o Alastor é o demônio do rádio. Ele exerce o seu fascínio através da voz. Já o, curiosamente, um demônio que se chama Vox, que seria a voz, exerce o fascínio dele, o controle dele sobre as almas infernais, sobre seu domínio, através da imagem. Isso e mais especificamente através do olho hipnótico que ele tem no olho esquerdo. Então, ele com o Valentino e a Velvet, eles, na verdade, formam um trio que... Eu fiquei com a sensação que eles meio que compartilham não só o prédio, mas o poder deles é, de alguma forma, interligado. Né? Porque a televisão, é a imagem, é o pornô, a moda, o que que é também? É a imagem. No caso da moda, a Velvet é demônio da moda. Ponto. Só que ela é mais focada também em redes sociais, celulares e o caramba quatro, entendeu? Então, é moda como um jeito. Tendências. Vamos dizer que ela é o demônio das tendências, tá? Aí o que que acontece? Deixa eu contar o relacionamento entre os Vs, tá? Isso é mostrado em lugar nenhum, pra falar a verdade, porque nem no piloto isso é mostrado. Mas o Vox e o Valentino são amantes, tá? Amantes... Porque o Vox é bissexual e o Valentino é pansexual, tá? Então eles são amantes mesmo, amante tipo Charlie com Veg, eles são amantes de se pegar mesmo. E a Velvet é meio como se ela fosse a filha adotiva deles, entendeu? Então, eles tratam a Velvet como se fosse uma filha. Não tem nada carnal entre o Vox, o Valentino e a Velvet, entre os três, vamos dizer. Tem entre o Vox e o Valentino, mas não entre os dois com a Velvet. Deu pra entender a relação familiar maluca desses três? Então. É, o que reforça a ideia de que eles estão interligados, né? Sim. Agora, eu imagino que em episódios futuros a gente vai ter uma chance de ver melhor o lance do Vox com Alastor. Eu acho que não é brincadeira, né? Não é por acidente que um tem um nome que remete à voz, mas tá ligado à imagem. Ó, o que aconteceu? O desprezo que ele tem com o Alastor só não é maior do que o desprezo que o Alastor tem em relação à televisão, né? Não, o que acontece no relacionamento especificamente Alastor-Vox? O Alastor, até 7 anos antes dessa conversa, ele era quem dominava a comunicação, porque só existia o rádio, não existia a televisão, entendeu? Não havia o demônio da televisão, porque não existia a televisão, era só rádio. Com o sumiço do Alastor, é que aí entrou o vácuo no poder e a entrada do Vox como soberano da televisão. Os Veis são os, entre aspas, os soberanos mais novos que tem na hierarquia do inferno. Tanto que a galera até meio... Os outros soberanos meio que desprezam os Veis, não tratam os Veis com tanta pompa e circunstância quanto tratam os outros, entendeu? Então... É uma pegada... Desculpa, é uma pegada meio deuses americanos? Meio deuses americanos. Porra, perfeito. Perfeito, cara. Meio deuses americanos. Aí o que acontece? O Vox, quando entrou, o Alastor já estava dominando a comunicação como todo. Daí o Vox tentou, vamos assim dizer, fazer união de forças com o Alastor. E o Alastor, que estava poderoso pra caralho já na época, cagou e andou pra ele. Não, foda-se você. Aí é que ele pegou birra do Alastor e já odeia o Alastor desde a época. Aí nesses 7 anos que o Alastor sumiu, o Vox aproveitou pra ser o dono da porra toda. Tanto que o Vox tem a Vox Tech, né? Tô pensando no Tony Stark, tá? É o cara que faz tudo, tudo quanto é quinquilharia, eletroeletrônica, tal e coisa. É ele que controla todos os canais da televisão, todos os programas que aparecem na internet, tudo que tem na televisão é o Vox, é do Vox, entendeu? Então, hoje, vamos assim dizer, na atual conjectura, com a volta, inclusive, do Alastor, o poderio de comunicação do inferno está nas mãos do Vox. Mas o Alastor ainda tem, vamos dizer, o seu poder como soberano. Ele ainda é um soberano, ele ainda é um soberano mais poderoso do que o Vox. Mas no quesito de comunicação, de quem é que manda nas massas, vamos assim dizer, o Vox está ganhando. Dá para entender a ideia, não? É um paralelo mesmo com o nosso mundo, né? As mídias de TV, celular, tudo, passando o rodo nas tecnologias antigas. Isso fica evidente no segundo episódio, que é o rádio versus televisão do desenho. É perfeito esse episódio, porque ele mostra justamente essa interação entre o Vox e o Alastor. Bom... Passando de pau-papo, cavaco e o Wallace, o que tu achou dos Vs? Então, eu acho que eles vão ter uma presença muito maior na segunda temporada, né? Que a gente vê mais ou menos no final ali o... não pode dizer o tipo... Não é prequel não, como é que é o nome mesmo? Quando tem tipo... tipo uma chamadinha pro próximo episódio, algo assim. Esqueci o nome. Um gancho. Um gancho, isso. Quando a gente vê um gancho pra próxima temporada, né? A gente vê e parece que eles vão ser o vilão da vez, né? Ah, não sei. Não sei. Eu acho que a Lilith vai ser a... o perigo da próxima temporada. Não sei se vai ser... Se você os vê, cara. Mas eu acho que eles vão ter um destaque bem maior. Pode ter um destaque maior, pode. Mas serem o perigo da próxima temporada, duvido. Não acho, não. Mas eu gostei bastante, principalmente do demônio da televisão, né? Vox. Principalmente do Vox. Eu achei ele bem maneiro. Eu achava que tu gostava mais do Valentino. Queria, inclusive, trabalhar pra ele. Não, pô. Eu gostei muito do Vox, eu achei muito maneiro o visual dele, de passagem. Aquele rosto com a televisão e tudo mais, cara, eu achei bem maneiro. Agora, a minha pergunta é, por que não tem um demônio da internet, né, cara? É a Velvet, é o demônio das tendências. Ah, ela funcionaria como demônio da internet? Ela mesmo, não sei se você lembra da cena da reunião dos soberanos, ela canta dizendo que ela é o apoio dos Veis, aí mostra um monte de tela de rede social, cara. Ela é o demônio das redes sociais. Ela podia se chamar Twitter, né? Ela podia se chamar internet, né? De uma maneira geral. Né? Mas vamos lá. E como estamos falando ainda de soberanos, mas saindo da conversa dos Vs, temos Madame Dona Carmilla Carmine, a demônio das armas, que é ninguém mais, ninguém menos que a traficante de armas angelicais da porra do inferno. Quer comprar uma arma? Quer comprar qualquer equipamento para produzir armas, né, seu Pentius? Você vai comprar da Dona Carmilla Carmine, das indústrias Carmine. Lá nos Estados Unidos, quem faz Dona Carmine Carmine é Dona Daphne Rubin Vega, também latina, e de vez em quando também Dona Carmilla manda um caráholes, um puta la miséria também. E aqui no Brasil é Dona Patti Souza, na parte cantada, na parte falada, e Dona Soraya Orenga, na parte cantada. E aí, tua opinião sobre Carmilla Donanda? Essa é a rainha oculta da coisa toda, né? Que a mulher é porradeira e é uma mãe que ama suas filhas e ela tem, por isso mesmo, mais poder do que a gente. Qualquer um pode imaginar. Né? O poder do amor. Né? E tu, Koala, o que achou de Dona Carmilla Carmine? É, eu acho que ela faz o papel muito bem da mulher empoderada. Mulher empoderada. Mulher armada. Gostei dela. Em contrapartida a uma mulher empoderada, mas empoderada, vamos assim dizer, no jeito porradeiro da palavra, temos uma outra mulher bastante empoderada, que por acaso também é uma soberana, e ninguém mais, ninguém menos que Dona Rose, a demônio dos canibais, segundo palavras do senhor Alastor, a mais linda, adorada e charmosa e perigosa soberana deste lado do pentagrama. Quem faz a Dona Rose lá nos Estados Unidos é Dona Leslie Rodrigues Krisner, agora é a Leslie de verdade, né? Ela mesma, né? E aqui no Brasil é Dona Maria Cláudia Cardoso na falada e Dona Laís Yasmin na cantada. Dona Ana, tu gostou do estilo vovó chique anos 40 da Dona Rose? Sinceramente, ela é a dama mais chique no último. Mais classuda, né? É classuda. Nossa, ela e o Alastor tomando um chazinho, né? Um cafezinho. Eu só não aceitaria jantar com ela, assim. Né? Eu não me chamo Hannibal Lecter. Não, é o que que acontece? Tem uma parte do inferno, desse pentagrama específico do inferno, que é a chamada Cidade Canibal. E sim, ouvintes, você tá entendendo? É uma cidade de canibais, tá? Então todo mundo que tá lá come todo mundo que tá lá, só que no sentido gastronômico da palavra, tá? Então, um lugarzinho cheio, né? Pra tu ver, tem até criança, né? Meio assustador isso, sabe? Agora olha uma coisa, pra ser menos alerta de gatinho, as crianças canibais que aparecem na Cidade Canibal são Hellborns. São nascidos no inferno, não são almas de criança que se tornaram canibais. Não, pelo amor de Deus, não vamos tão longe na conversa, não. Limites. Existem os chamados Hellborns, que são pessoas que nasceram no inferno, tá? Então, a Charlie, por exemplo, é uma Hellborn. Só para vocês entenderem a conversa, tá? Então, as crianças canibais da cidade canibal são Hellborns, não são espíritos de crianças humanas. Ok? Alerta de gatinho dado. Sigamos. Fala, o que tu achou da Rose? Eu acho a mãe maneira. Inclusive, o visual dela, eu tava vendo aqui umas imagens. Ela tem um visual bem chique, né? Né? Esse visual. É um visual 40 Charleston, né? E eu não tinha reparado, não, mas o dela Hello e o do Dolly. Hello Dolly. Eu não tinha reparado, mas o visual dela e do Alistair se complementam muito, eles são muito parecidos. Por quê? Olha só. Vamos lá. Vamos falar do relacionamento Alastor-Rose. Eles são muito amigos. A gente já falou que o Alastor é assexuado, então ele não tem nada com ninguém. Literalmente, tá? Mas ele, tipo, é carne e unha. Com a carne e unha. Alma gêmea. Foda-se, Jorge, se vira. Não! Com a Rose, entendeu? Tanto que eles... Cara, quando a Ana já falou, quando ela chega, quando o Alastor chega no empório da Rosa, Alastor, meu amigo, yeah! Ela faz festa, cara, ela adora o Alastor, e o Alastor adora a Rose também, cara, eles são amigos íntimos, mas antigos, amigos antigos da época do rádio, né, porque o demônio do rádio também é da década de 20, da década de 30. Então, eles são amigos desde essa época, entendeu? E falando em caras antigos, vamos falar de um último soberano nessa conversa, que é ninguém mais, ninguém menos que Zestiol, o demônio das aranhas. E, literalmente, o soberano mais antigo do inferno, tá? Palavras, inclusive, do próprio Alastor. Ele é o veterano da conversa, tá? Lá nos Estados Unidos, quem faz é o seu James Monroe Eaglehart. E aqui no Brasil é ninguém mais, ninguém menos que o Francisco Júnior, outro de voz grossa, né? De voz potente, né? E na parte falada, e o Adriano Tunes na parte cantada. Uma curiosidade sobre o Zestiol, que tentaram fazer na dublagem português, mas desculpa, falharam miseravelmente. O Zestiol no inglês fala naquele inglês arcaico, do Ardi, do sois tu, foste vós e o caramba quatro. Então, no inglês é o tempo todo ele fala naquele inglês arcaico. Aqui no Brasil o Zestiol vai, vira e mexe, fala um... voz, um tu, mas cara, falharam mesmo, podiam ter feito muito mais bem feito essa porra, podiam mandar um voz me ser, um vossa mercê de vez em quando, mas não deu. Faltou um pouco de aula assim, de quadrinho do Thor, né? Né? Por aí. O que tu achaste de Zestiol? Tudo bem que ele participou quase porra nenhuma do episódio, né? Mas o que tu achou dele? Do visual, do jeitão dele, dona Ana? Mas, sinceramente, ele participou tão pouquinho que não marcou muito na cabecinha, não. É o grandão de quatro olhos, compridão, com capa de teia de aranha, saca? Sim, sim, ele tá lá na reuniãozinha do soberano. Sim, literalmente do lado da Carmila. Mas aí é que tá, né? Apesar dele ser importante pra depois conversar com a Carmila e obter umas informações vitais pro procedimento da história, ele tá meio como só um... Ó, vem aqui bater um papo e segue, né? Não são as ações dele, ele não tem uma nada muito mais marcante, pelo menos até agora. Verdade. E tu, Wallace, tem alguma opinião sobre Zestiol? Também vou te falar, eu tava pensando aqui no Google, podia lembrar quem que era. Eu não marcou muito, não. Mas eu achei uma coisa curiosa pra poder trazer, já que eu não tenho muita opinião sobre a pessoa. Teve uma confusão na época que foi lançada a série, que acharam que quem dublava ele era o Jerry Stetter. Olha que curioso. Por causa da Amazon errou o nome do dublador, porque que aparece quem tá dublando quem, né, no episódio. Aí tava com o nome de Jesus Tetra no episódio, acharam, mas depois foi só um equívoco mesmo, um erro e tal. O fato curioso, que seria bem inesperado ver um cara do nível dele dublando um personagem secundário numa série de uma animação, né? Do nada. Que isso, e falando gente, em personagens. Todo mundo tem conta pra pagar. Não é? E falando em personagens secundários, tiveram poucas, mas boas participações nesse desenho, falaremos de Madame e Dona Cherry Bomb, o amor da vida de Sir Pantius, né? Que é a Dona Cristina Alabado, lá nos Estados Unidos, e Dona Thaís Durans, aqui no Brasil. O que, que tu achou da Cherry Bomb? É uma mulher muito explosiva, Dona Ana? Ela, com certeza, se ela tivesse o coração pra dar uma chance, assim, pro serpente, eu acho que ela acabaria encontrando a sua alma gêmea, né? A esperança é a última que morre. Vamos lá. Vamos falar do relacionamento Serpentius-Cherry Bomb. Isso é do piloto, tá? No piloto, eles dois, a primeira cena deles dois, aquela cena de Serpentius tentando enfrentar o Alastor, que tem no desenho, é ele enfrentando a Cherry Bomb. Entendeu? A Cherry Bomb é líder de gangue num bairro, enquanto que o Serpentius é líder de gangue do outro. Eles não são soberanos. Tá? Vou deixar claro isso. O Serpente, inclusive, quer ser um soberano, mas não é. Aí, a primeira cena é eles explodindo um ao outro com a porra das armas e das bombas dela, entendeu? Então, ela aparece como sendo amiga do Angel Dust no piloto, entendeu? E ela acaba aparecendo aqui como amiga do Angel Dust na série. Aí, quando chega o Serpentius, minha arqui-inimiga Cherry Bomb, você veio me enfrentar em uma nova batalha? Ela, não, e não. Vou sair com a galera, tu quer vir junto? Quero. Então vou, foda-se. Ele é o famoso bateu Gamon, né? Né? É masoquista, filha da puta, né? Fazer o quê? Aí, o que acontece mais? Além da Dona Cherry Bomb, temos também lá no Paraíso já, que aí vão pra galera do... A gente já falou da galera do inferno tudo, né? Vamos passar agora pra galera do bem, né? A galera boa. Aspas aqui. Né? Eu tô botando coelhinhos voadores na galera do bem, né? A galera do Paraíso, né? Pra falar pra começo de conversa. Vão ser gerente do Paraíso, né? Da gerente da conversa, que é a Dona Sarah, a Gran Serafim do Paraíso. É Sarah, de Serafim. Né? Ela lá nos Estados Unidos é a Dona Patina Miller. E aqui no Brasil é Dona Angela Couto, tanto na parte falada quanto na parte cantada. E ela tem umas cançãozinhas boas, principalmente no tribunal, né? Cara, sinceramente, eu peguei antipatia da porra da cena na primeira cena que eu vi. Aquela cara de bico de passarinho, ela aparece com a cara de bicuda, né? No portão do paraíso, né? Cara, eu não consegui gostar dela nem um minuto que seja. Tu, Ana, tu chegou a apreciar algum momento da Dona Serafina? Ela cheira duas caras logo de... Só de abrir a boca. Né? Olha, vou ser sincero, tá? A subversão é completa aqui, porque quem tá esperando que encontrar um paraíso lindo, maravilhoso, com ordem e só coisas boas e incríveis. Não, o visual é bonito. Pra quem vive. Mas só visual. Olha só, né? Olha lá. Pras almas do paraíso, o paraíso é incrível, lindo, maravilhoso, tudo limpo, tudo ordeiro, tudo pronto, né? O problema é na administração. O problema é na chefia, não é no nível do chão. No nível do chão tá todo mundo numa boa. Legal, paraíso, legal. Paraíso. É, mas burocracia. Foda é a porra da administração. Cambada de duas caras. Mas o que me... Mas o que me dá a impressão é que não é todo mundo que é filha da puta do salão. Tipo, é um grupo específico que curiosamente tem um cargo de poder em cima. Né? Tanto que aquela parada do extermínio, tipo, o nego não tá sabendo disso. Eles fazem isso à escondida. Né? Não sabe que eles vão lá fazer merda, né? Falando do extermínio que a gente não falou até agora. O que, que é o extermínio? Simplesmente desce uma legião de anjo pro inferno e mata todo mundo, estilo Moisés. Do Melhores do Mundo, mata todo mundo! É nesse estilo, tá? Mas vamos lá. Falando nisso, não é todo o Serafim que é filha da puta, porque a gente tem Dona Emily, segundo palavras dela, a outra Serafim. Né? Fazer o quê? Ela é a outra Serafim. Lá nos Estados Unidos é Dona Choba Narayan, e aqui no Brasil é Dona Luísa Porto, na parte falada, e Madame Dona Julia Nadros na parte cantada. Compensação, Dona Ana, tu se amarrou na Emily, né? Pois é, ela é tão fofinha. Sabe o que, é que eu acho mais coisa, engraçado? Né? Completamente ignorante, né? Ela não tava tendo a mínima noção do que tava rolando ali nos bastidores. Sabe o que, é o mais engraçado? É que vocês sabem quem é a Angela Couto? É. Dona Ana devia saber quem é a Angela Couto. Tá me dando um branco, chefe. Twilight Sparkle. Ah, faz sentido. Não é? Não é? Sim. Cara, quando eu ouvi a voz da Emily, quando ela se apresentou, ela se chama de Emily, Amy, Millie, do jeito que você quiser, tá bom, foda-se. Mó Twilight, há quanto tempo eu não te ouço, bem? Caraca, cara, igualzinha, mas tá bom. Era no jeito, né? Nos trejeitos, assim, na poneidade, na ponecidade dela, né? Mas vamos lá. E que tu, Wallace, o que achou de Emily? É a, Serafim pequenininha que é da diretoria, mas que não sabia do extermínio. Ah, tá. Ah, bonitinha. Ah, pra mim é. Nhé. Só que tem uma coisa, ó, nhé. Ela é tão poderosa quanto a outra. Ah. Que as duas são serafins, as duas não são. Ela não é tipo uma é mais que a outra. Não, é que uma cuida da parte administrativa, enquanto que o papel da outra é cuidar do bem-estar da galera do céu. Uhum. Entendeu? Entendi. Mas as duas... Entendi. Tanto é assim que quando a Emily descobre a putaria por trás da história do extermínio, ela fica irada com a porra da Sera. Que caralho é isso, Sera? Que porra é essa? Tá de sacanagem com a minha cara, caralho? Agora eu tô até xingando no céu, porra! Falando em anjo que xinga e é filho da puta, porque esse é filho da puta desde a primeira cena que ele apareceu nesse sabe qual é o grande? Eu me recuso a chamar ele de filho da, sabe por quê? Porque ele não tem mãe. É, ele é o pai das putas, né? Ele é o pai, mas ele não tem mãe. Você não pode botar a culpa na mãe dele. Segundo palavras dele mesmo, ele é o pica-mestre, né? É de onde veio a humanidade, né? Estão falando de ninguém mais, ninguém menos que Adão, o primeiro homem e líder do exército de exterminadores do paraíso. Eu quero saber quem deixou ele entrar no céu, sério. Quem deixou ele entrar no céu? Ele era a primeira alma... Criatura, ele era a primeira alma. E ele foi mas traído. Mas ele já era imprestável, ele já era maligno. Ele era corno. No momento que ele foi criado. Uma criança tem que entender que todo corno merece o céu. Ó. Adão é a prova máxima de que os anjos dos serafins e arcanjos e afins não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo. Isso é verdade. Ele era corno? Não, ele é corno, tá? Só pra deixar isso claro que você não colocou. Ele era, é, e foi, e será. Vai ser. É, por toda a eternidade. E duas vezes, inclusive. pelo mesmo cara. E pelo mesmo cara, pelo... Porra, se é pra ser corneado, que seja pelo Lúcifer, né? É o sócio dele. Me faz pensar que eu quero saber onde tá a Eva. Ela tem que dar a versão dela sobre esses papos. Aí é que tá. Não se sabe. Não se sabe. Não se sabe. Até agora não se sabe. A Lilith a gente descobriu onde é que tá. Mas a Eva a gente não sabe onde ela tá. Tá? Não se sabe. E eu sei que ela não está com o Adão. E isso já prova que ela tem mais cabeça do que ele. Né? Vou te falar que o Adão, pra mim, eu sei que ele é chato e tudo mais, mas ele me deu na primeira música, quando ele cantou aquele... O eterno ele vai matar é, todo o mundo inferno mesmo. É eterno, o paraíso é cruel. E a Rena fala, e outra coisa, a gente vai voltar mais cedo. Ah, cara, essa cara. Música no começo, cara, é uma filha da puta mesmo, né? Ele manda no solo de guitarra de rock, cara. Caraca. É muito bom, cara. Uma coisa que é importante falar sobre as músicas... 90% das músicas é estilo jazz, tá? É estilo jazz, jazz clássico, jazz moderno, tá? Alguma pegadinha de pop, mas quando é o Adão cantando, é heavy metal na conversa, cara. É metal! Muito bom, cara. É muito foda, cara. Tá sujando aí a música, sinceramente. E como o Donana já deixou adiantado, o Sr. Alex Brightman teve papel duplo, né? Ele era o Sr. Pentions e ele é o Adão também no inglês, entendeu? É lá e cá. E então, no caso do Brasil... Peraí, mulher. No caso do Brasil, para Adão, tivemos Wilkan Mazei na parte falada e Arthur Berges na parte cantada. Agora sim, Donana, suas continuações. Bom, temos que dar aqui parabéns, muitos parabéns pro Alex, tá? na voz original, porque o Adão não tem nada do Serpentes, nada. A voz do Serpentes é caricata, a do Adão é a voz confortável dele, é a voz normal. Então, ele consegue trabalhar de um jeito que eu fiquei bastante chocada quando eu pensei. Eu tive que ler umas duas, três vezes e falei, será que não confundiram aqui? Consultar a Wikipédia? Mas é isso mesmo? Não. É isso mesmo. Ele consegue transitar entre os dois personagens e criar personagens totalmente diferentes. Bom, venhamos e convenhamos que eles não interagem, né? Isso também ajuda, né? A única cena em que eles aparecem ao mesmo tempo, ele fuzila o coitado do serpente, né? Ai, que raiva que eu tenho do Adão toda vez que eu bato o olho aqui. Desgrilo. É, gente. Peraí, gente. Pegar personagem como eu. Adão? Pega leve. Fala, se tu quer voltar pra geladeira? Eu não tô... calma. E agora você é um ovo, você vai ficar na porta, hein? É. Quer voltar pra porta da geladeira, ovinho? Dizer que o Adão é o melhor personagem do seriado é uma filha da putagem tão grande, cara. Eu não posso exercer minha opinião. Pode, só infelizmente ela tá errada pra caralho. Agora, uma personagem que eu gostei... O Adão é o vilão da história, né? Como vilão, ele tá desenhado pra ser o antagonista, pra ser o cara que você tem que odiar e você concentra todo o seu ódio nele. E a gente consegue, porque ele é escroto pra caralho. Tá? Agora, tão escroto quanto o Adão é a dona Tenente Lute, né? Que é a porra da primeira tenente do Adão e papagaio de pirata que vive do lado da porra do Adão o tempo todo e que inclusive queria dar pra ele, só que a gente só descobre isso mais pro final, né? Que lá nos Estados Unidos é dona Jessica Voss e aqui no Brasil foi feita por dona Priscila Franco na falada e dona Vânia Canto na cantada. O que achaste do Lute, Donana? Bom, a Lute, na verdade, é só um pau mandado, né? Ela tá ali pra dizer sim, senhor, senhor, pra tudo que o Adão fala, faz. É, mas de vez em quando ela faz um porra. Toma vergonha, Adão. Não, ela tá ali, na verdade, pra mostrar que o céu... Ele é meio deturpado, né? Meio? Só pelo fato de existirem esses exorcistas... Aliás, vamos convidar... Posso estar enganada, mas as exorcistas são todas mulheres, não? Sim. O esquadrão de exorcistas é só de mulher. E isso é culpa do Adão, não é? Não! Jura? Por que elas ainda não se juntaram e meteram porrada nele até ele virar uma porra? Porque ele paga bem. Não tem dinheiro que pague. Não tem e o Adão não ele trata é... de maneira não. tão escrota assim as exterminadoras. Eu acho também porque ele é mais poderoso que elas ali, né? Isso também. Isso também. Olha, a gente já percebeu. Até o fim a gente sabe que não precisa nem de uma arma tão grande e poderosa assim pra dar cabo dele, né? Ah, mas é. Ele não tem precisou tanta mulher, é falácia. Mulher. Ele é o rei da falácia. Que isso, não, aí, cara, assim, cara, precisou o Lúcifer entrar na conversa, Donana. Não é assim, não é tão fácil. Deixa eu ficar quieta, né? Senão vou ter que xingar ele mais um pouco. Então, você acha que eu quero que você não xingue? Xinga aí, bebê! Fato sem vergonha. Então, o meu mote é não, Adão é só a prova de que o céu não tem regra. É, isso é verdade. Inclusive foi cantado isso na música com a Millie e com a Charlie, né? Que é, se o inferno é eterno, o paraíso é cruel. Se os anjos podem ser podres e ficarem no céu. Isso foi pro Adão, tá? Se os anjos podem ser podres e ficarem no céu, suas regras não são claras, você não dá as caras. É, aí vai a música. Eu vou fazer aqui só uma intervenção filosófica, tá? Filosófico. É, porque a gente já tá pronta praticamente para ir pro primeiro episódio, e no primeiro episódio a Charlie narra um livro de historinha, que é justamente a história da formação do universo, né? É. Primeiro começa a falar que os anjos existiam, dentro deles havia um que era curioso, cheio de ideias e querendo fazer coisas maravilhosas. Sonhador. E que os outros anjos olhavam para ele e diziam: fica no teu canto. Quem é esse sonhador, tá lá, Donana? Né? O Lúcifer. Né? Eles simplesmente fizeram sentar lá a Cláudia nele e deixaram ele num cantinho. Desvalorizado. E as cenas mostram os anjos criando o mundo, criando o universo. Eu falei assim, Deus não tá nessa história, né? Cadê Deus? Aí é que tá. Deus existe. Mas cadê ele? Cadê o não apareceu. Dele? Cadê ainda o Espírito Santo? Ainda não apareceu. Mas Deus existe. Tanto que a Sarah tanto fala que não são eles que escolhem quem vai pro céu. É o julgamento divino. Então tem alguém lá em cima. Entendeu? Tem gente lá no alto. Então, que não tá vendo o que os subordinados estão fazendo, né? Ou tá cagando litros pra isso também. É. Né? Então tá. Falando nisso, Dona Ana, leia a sinopsis da primeira temporada, episódio 1, abertura. Charlie apresenta ao paraíso seu plano de reabilitar as almas dos pecadores através de seu hotel. Ved reúne os funcionários para fazer um comercial de divulgação do hotel. Cara, esse primeiro episódio é o início da série. Então elas têm que contar a história de como é que é o inferno, por que que existe o hotel, aí tal e coisa, que tinha acabado de acontecer o extermínio, tem poucos dias atrás, e por causa disso é que a Charlie viu a necessidade de criar o Rasbin Hotel, tal e coisa. E aí a Veg, enquanto a Charlie tá tendo uma reunião com o escroto do Adão, inclusive por videoconferência holográfica, que é para ser mais escroto ainda, né? O cara chega, ai, tudo bem? Prazer em te conhecer. Otária! Otária, te peguei! Isso, otária, é muito escroto, cara. É muito filha da puta. Puta que pariu. A Veg quer fazer um comercial pro hotel, porque o Alastor tinha feito um comercial cagado, porque ele é o demônio do rádio, então ele foda, ele tá pouco se fudendo com a porra da televisão, né? Inclusive, o Alastor faz um acordo com a Veg. Ó, eu te ajudo com essa porra desse comercial e tu nunca mais me bota em nada que tenha a ver com esta porra da tecnologia da televisão. Beleza? Valeu? Acordo? Então, beleza. Toma a câmera, se foda aí. Interessante que você percebe um detalhezinho do Alastor, que a Veg tenta filmar ele e a câmera explode, né? Porque a cara dele é para o rádio. como ele deixa isso muito claro, né? É muito filha da puta, cara. Puta que pariu. Mas vai lá. Aí é sutil o poder dele, né? É muito sutil, né? O poder dele. Aí passamos para o episódio 2, rádio versus vídeo. Olha, olha, olha. O Vinho, sinopse. Yo. Muito obrigado, Ana, porque eu ia errar já no começo, você me corria, você me cortou a tempo. Vamos lá. É, os Vs, Vox, Valentino e Valvet dominam sua parcela de dominam sua parcela do inferno sem a concorrência, mas com o retorno de Alistair é um sinal de preocupação. Enquanto isso, o novo hóspede do hotel testa a paciência de Angel Dust. Sem, mas foi bem legal, cara. Sem uma puta de uma leitura vírgula. De vírgula, caralho. Vírgulas para quê? Eu vou falar um negócio. Tem vírgulas no texto. Tem até uns pontinhos perdidos aqui. Caralho. Porra, analfabetismo é uma desgraça. Esse episódio é bem legal, cara. Muito. A música do Vox com o Alastor, cara. Um espizinhando, alfinetando o outro, cara. É maravilhosa, cara. Muito maravilhosa. É uma das melhores músicas da... É a minha favorita. Já deixo claro. Essa é a sua favorita? É a minha favorita. Não, eu ainda gosto muito da música do Adão no começo. Cara, é muito boa. É muito boa mesmo, cara. E não só isso, mas aparece pela primeira vez o Serpentius, né? Tentando atacar o Alastor. É óbvio que o Alastor esmigalha o dirigível do Serpentius, né? Inclusive, cara, se vocês não viram o piloto, no piloto o Alastor trucida o Pentius. Trucida, tá? No caso da série, a única coisa que o Alastor faz com o Pente é que ele... É, por favor, a minha palavra favorita. Ele defenestra o Pente de dentro do dirigível. Yeah! Eu guardei o episódio inteiro pra falar que ele defenestra. Yeah! Não, e olha só o detalhe, né? Que o Serpentius vem e se apresenta. Ah, meu arqui-inimigo, ao Alastor. Eu te conheço. Te conheço? Te conheço. A gente já lutou 20 vezes. Você lutou semana passada. Porra, deve ser uma merda nisso, hein? Você deve ser simplesmente patético, porque eu não me recordo de você. Mas dessa vez ele vai lembrar, né? Porque Não, pera, antes disso não. Não, pera aí. Antes disso tem outra. Não, mas antes disso tem outra. Quando ele cai defenestrado do dirigível, o Alastor, muito obrigado por mais uma ação totalmente esquecível. Aí sim, o Pentius tenta arrancar o pedaço do casaco, arranca. O pedaço do casaco do Alastor. Ah, o Alastor ficou muito puto nessa hora e jogou o cara estilo Equipe Rocket pro espaço de novo. Ai, meu Deus. Mas como todo mundo masoquista, ele volta. Ele volta pra dentro do hotel, dessa vez querendo ser hóspede, só que na verdade ele tá trabalhando pros Veis secretamente. Também que é descoberto no mesmo episódio, foda, ele pede desculpa. A Charlie é tão coração mole que aceita a desculpa do Pentius. Cara, essa série é muito louca. Mas aí passamos para o episódio 3. Ovos mexidos, Donana. Enquanto os hóspedes e funcionários do hotel aprendem sobre confiança, uma informação revelada e uma conferência dos soberanos faz com que a reunião seja desfeita. Então tá, foda-se o exercício de confiança, porque tem aquela parte do se joga pra trás, eu adoro chupar, pirulito, seu cabeça poluída. É, foda-se, essa parte não interessa. O que interessa é a reunião dos soberanos. Eu sou obrigado a fazer uma observação aqui. Observe. Essa coisa de fazer exercício de confiança, o Angel Dust sugere uma... BDSM, bebê! Sim, porque nada não há laço mais forte do que o feito por bondade. Palavras dele mesmo. Não, e a minha primeira reação, assim, a minha primeira reação foi pensar, mas de jeito nenhum. Depois eu parei, falei, caramba. É, o pouco que eu já li a respeito fala justamente sobre palavras de segurança. Sobre respeitar os limites. Eu falei assim, que Joshua, de repente tá certo? Tá, o pior é que ele tá certo. Só que o ambiente não é pra Charlie, né? Apesar de que o Husker e a Nifty se amarraram, tá? Uma massagenzinha bem feita, ninguém pode reclamar. E uma masoquista toda lá dominatrix, que a Nifty já tinha uniforme, tá? Do clube de BSD. Só vou te dizer que ela já tinha uniforme do clube, tá? Tá? Ok. Bom, mas vamos para o que interessa, que é a porra da reunião dos soberanos, né? Aí tá lá os soberanos, tá lá o Vox. Ah, tá lá o Vox não, tá lá o Alastor. O Alastor se encontra na rua com o Zestiel, então vai com o Zestiel pra porra. A Veg não aguenta mais a caralho dos ovinhos, deu os ovinhos pro Alastor. Se livra dessa porra pra mim? Ah, legal, então bora. Então tá os ovinhos acompanhando o Alastor, né? Legal. Aí tá o Alastor com o Zestiel na rua, chegaram lá no prédio da Carmila. Então tá a Carmila, óbvio, né? Tá a Rose, que a gente ainda não sabia que o nome dela era Rose, mas ela aparece lá. E dos soberanos todos, tinha um cara lá com cabeça de lâmpada pegando fogo, que eu faço ideia de quem sendo, até agora não deram o nome pra esse filho da puta. Mas tem uma que me chama a atenção, e eu acho que deve ter chamado a atenção de vocês, que é uma monstrona, tipo dragão. O nome dela é Zezi. Ela é a soberana dos kaijus. Oh, meu santo Godzilla. Eu só sei disso porque eu conheço a lore do Hasbin Hotel. Porque o nome dela não é falado na série, não é falado no piloto, não é falado em lugar nenhum. Mas a lore tem lá, que é Zezi, Z-E-E-Z-Z-I, Zezi. E ela é a soberana dos kaijus. Tá? Muito bem. Mas papo vai, papo vem, tá lá a galera se reunindo, a reunião tá até correndo tranquila, tal e coisa. Me entra a porra da Velvet, porta dentro, reunião adentro é atrasada, óbvio, né? Como ela tem que, ela tá cagando litros. Ela tá falando no celular enquanto tá entrando na porra da reunião, né? Aí ela chega, ó, vocês estão falando do extermínio, né? Porque o extermínio vai acontecer mais cedo, a gente esqueceu de falar isso também, né? Que o extermínio era uma vez por ano, mas o Adão tava de saco cheio de esperar um ano inteiro pra brincar, então ele vai vir em 6 meses agora, o próximo é 6 meses, tá? Então se fodeu vocês, quero que vocês se fodam. Né? Tá lá. Ah, esse é o episódio. Tá certo. Esse foi no primeiro. Esse, agora estamos no terceiro, caso você não esteja levando... Não. Viajei. Tá. Aí a Carmila tá lá falando, porra, agora tem 6 meses só, nós temos que tomar mais cuidado com essa porra desse extermínio. Aí entra a Velvet, o palco adentro, e não só ela entra e interrompe a porra da reunião, mas simplesmente ela joga na mesa de uma reunião uma cabeça decepada de exterminadora. Aí a galera, puta que o pariu, caralho, porque antes disso acontecer, anjo nenhum tinha morrido, tá? Nunca um anjo tinha morrido num extermínio. Os anjos são, vamos dizer, indestrutíveis para as armas infernais, tá? Mas essa morreu, tá lá a cabeça sangrando e o caralho a quatro na mesa, o sangue dos anjos é dourado. Tá? Inclusive, lembra aquilo que eu falei para não prestar atenção no que tá na frente, prestar atenção no que tá no fundo da cena? Quando a Velvet e a Carmila estão uma discutindo com a outra, sabe o que, que o porra do Alastor tá fazendo? Ele tá cutucando o caralho da cabeça e ainda botou o dedo na boca para provar. Mas não é um filho da puta, cara? Ele tá lá, cuti, cuti, cuti, cuti, cuti. Aí depois, gostoso. Ai, meu Deus. Será que ele também tem um lance meio canibal? Ele tem. Ele, cara, pra mim, Eu vou te dar uma carninha, né? Olha só, eu vou te dar dois motivos por que que sim eu acho que o Alastor é canibal. Motivo número um, o sorriso dele, a boca, aquilo é dente de canibal, tá? Você pode ver que 90% da galera que tem essa porra dessa boca serrilhada é canibal. Ah, é? É. Você pode ver que não é todo demônio que tem esse dente. Que tem o dente serrilhado, é verdade. Não é todo demônio que tem esse dente. Só os que são canibais, tá? E na cena que a Veg manda o Alastor se livrar dos ovinhos, o que que o Alastor tá comendo? É um cervinho, né? E o que que ele é? Ele é meio cervinho. Então o que que ele tá sendo? Canibal. Canibal. É um canibal igual da Cidade Canibal? Não, não é um canibal igual da Cidade Canibal. Mas que ele é canibal é, gente. Desculpa, ele é. Ah, não é, ele é, o dente dele é amarelo, o olho dele não é preto. Foda-se! Ele se tornou canibal depois. Mas ele é. Caralho. Ah. Aí a Velvet, né? Canta. Ah, sim. Todo episódio tem duas músicas. Pelo menos duas. Tá? Dois. Cenas musicais, tá? E a cena da Velvet e da Carmilla num duelo de músicas, cara, é maravilhoso, de tão bizarro, tá? E ela simplesmente acusa a Carmilla de ter matado o anjo, de ser ela a responsável pela morte do anjo. O que acaba, depois da reunião, a gente acaba descobrindo que sim, é verdade, foi a Carmilla que matou o anjo. O porquê que ela matou e como é que se descobriu isso, você vai assistir o caralho do desenho, então vem na porra da cara que a gente já tá contando coisa demais, tá? Só tenho que mostrar uma coisa, Osvaldo é ninja. Tá? Osvaldo! E por causa do Osvaldo, o Alastor sabe que a Carmilla matou o anjo. Tá? Então é isso que a gente precisa saber desse episódio. Ok? Aí vamos para o episódio 4, Fachada. Ovo. Anjo tem dificuldades para conciliar seu tempo no trabalho e no hotel. Charlie decide que é hora de bancar os status de princesa para Valentino, o chefe de Anjo. Eu li certinho. Quando eu li certinho, ninguém me elogia, né? Obrigado. Não faz mais que é tua obrigação. Elogio por fazer uma coisa direito? Mata o cu. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Cara, esse é o episódio do Alerta de Gatinhos. Muitos, tá? Gatinhos. Demais. Muitos gatinhos. Alerta de gatinhos pra todo lado. E a gente simplesmente vê um dia na vida do Angel. Que é um e se tu acha que a vida do Angel é glamourosa porque ele é estrela de filme pornô, tomar no teu cu. Vai trabalhar. Agora vocês vão entender a piada. Vai trabalhar pro Valentino, vai? Tu vai ver o que é bom pra tosse. Esse episódio é bom. Esse episódio, ele é o meu... Talvez o episódio favorito. Ele é muito bom, cara. Eu gosto muito desse episódio também. Apesar do Angel ter uma vida muito sofrida. Eu também gosto. Apesar dos gatinhos, né? Os gatinhos, eu gosto. Cara, destaque pro Husker, né? Que finalmente, vamos dizer, teve uma interação mais cordial, positiva, né? Com o Angel chamando ele de inútil, né? uma maneira positiva de você tratar com a pessoa, chamando de dizer que a tua vida dói pra caralho, né? Que a tua vida é uma merda e você é um inútil, né? Mas isso é porque o Husker também é. Porque tanto o Husker quanto o Angel têm contratos. O Husker com o Alastor, o Angel com o Valentino. E o Husker, antes de ter esse contrato com o Alex, ele era um soberano. Ele não é à toa o demônio das apostas. Ele era o soberano dos cassinos do inferno. Só que ele perdeu pro Alastor. E aí o Alastor ganhou os poderes, vamos dizer, do Husker. Então, o Husker agora é só pau mandado do Alastor. Ele basicamente apostou tudo, né? Deu um all-in e acabou e só, perdendo, né? Ele deu tudo. Ele deu um all-in e se fudim. Uhum. Né? Bom. Eu não conseguia entender não sei se falha minha de pegar na história, porque a gente já sabe que o Husker perdeu a alma numa aposta. Sim. Mas o que, que o Angel queria? Qual foi o lance pra ele fazer o contrato? Cara, ele só queria ser agora, uma estrela. Até agora a gente não sabe. Mas não entendeu o preço que ele ia pagar. Até agora a gente não sabe. O que a gente sabe do contrato do Angel com o Valentino é que dentro do estúdio o Valentino pode fazer com o Angel o que ele quiser. Tá? Ele só tem vida própria fora do estúdio. Tanto que tem uma das melhores cenas que é quando o Angel manda o Val se fuder. Né? Mas é, o contrato dele diz que dentro do estúdio o Valentino faz com o Angel o que ele quiser. Agora, qual o que, que ele ganhou nessa brincadeira desse contrato? Sei lá, Deus queira. O cara tem ganho alguma coisa nessa merda, né? Sei lá. Bom, passando de pau pra cavalo, episódio 5. E, desculpa, esse é o meu episódio favorito, tá? Pai ausente, pai presente. Donana. Ah, isso também é muito bom. Charlie hesita em pedir ajuda a seu pai. Enquanto isso, uma visita inesperada chega para agitar as coisas no hotel. Cara, simplesmente a gente é apresentado a porra do Lúcifer. E a Charlie tem dead issues, né? Palavras do Husky, inclusive. Né? Porque... Hein? É, palavra de todos, né? Né? Porque ela tem, vamos dizer, vergonha de ligar pro pai, não quer pedir ajuda pro pai, mas o pai quer fazer tudo pra ela, cara. Eu não sei por que ela tem isso. Foda-se também. Eu né? acho que é interferência da mãe, viu? Também acho. Mas aí, beleza, ela tem a ideia de ligar pro pai e pedir pro pai: pai, me arruma uma assembleia no céu com alguém acima do filho da puta do Adão, que eu não quero falar com Adão, não. Adão que se foda. Quero falar com alguém acima, quero falar com o chefão. Posso falar com o chefão? Aí o Adão, aí o Lúcifer, não, Charlie, não, pra quê? Não. Ah, pai, visita aqui a gente no hotel pra você ver como é que é legal, eu vou fazer você mudar de ideia. Você quer que eu vá pra aí, filhota? Rapaz, já tô aí, em meia hora tô chegando. Aí ele vai pro hotel, aí no que ele chega no hotel, a galera tá toda... enfeitada o hotel, tal coisa, né? Pra chegada do Lúcifer, né? O soberano do inferno, o caralho é quatro. Todo mundo tratando o cara como Vossa Alteza, menos o Alastor. Porque o Alastor, desde a primeira cena que o Lúcifer abraça a Charlie, ele foi... Lembra que eu falei? Não olha pro sorriso, olha pros olhos do Alastor. Ele fez um olho do tipo, larga ela, seu filho da puta. Tá? Diz que eu tô mentindo, dona Ana. Não tô aqui pra lhe contrariar, não. É isso, né? Mesmo. Ele fica muito possessivo em relação a Charlie. Né? Por causa do contrato. Já vou deixar claro. Não é porque ele ama a Charlie de verdade, não. É o contrato que exige. Eu acho que a Lilith botou umas cláusulas ali de você tem que ter ciúme do Lúcio. Eu achava que ele realmente tinha... Assim, eu não achava que ele amava, que ele realmente gostasse da menina. Era mais pra ele provocar o Lúcifer mesmo, mas tem essa questão do contrato também, né? Né? Eu tenho uma outra teoria. Teoria. No papinho mais adiante que vai rolar com a Rose, né? Ele fala do potencial que a Charlie tem. Sim. Né? Então, eu acho que o interesse dele na Charlie, na verdade, se tornar... Eu ia falar uma figura paterna, mas na verdade acho que não. É roubar os poderes dela. Isso! Ele quer os poderes da Charlie, porque a ideia, isso é boato, é lore de fã, tal e coisa, isso não tá na série, tá? Mas o Alastor quer quebrar o contrato dele, óbvio, né? Sim. Ele fala isso no último episódio, inclusive, que ele quer quebrar o contrato, mas o problema é como quebrar o contrato. Ainda mais se o contrato foi feito pela Lilith, que é só a criatura mais poderosa do caralho do inferno, inclusive com o Lúcifer. Então, porra, como que eu faço pra quebrar o contrato? Uma maneira é com um acordo entre ele e a Charlie. Mas vamos lá. Aí, beleza, chega o Lúcifer, é apresentado pra galera do hotel toda. Cara, a cena do Lúcifer dando oi pra Veg, como sendo a namorada da Charlie. Oh, você gosta de mulher? Eu também! Que barato! Legal! Vem cá, me dá um abraço. Nossa, ele é lindo, hein? Rapaz! Cara, foi uma vergonha alheia. Que caralho! Meu Deus! É o cara querendo não parecer ser preconceituoso, mas sendo ao mesmo tempo, cara. Deu essa impressão pra vocês também ou foi só eu? Pra mim foi a sensação de que ele realmente não tem a menor noção de quem é a filha dele. Ele não tem noção da vida, né? Do universo e nada mais, né? Patinhos de borracha mesmo, né? Pá. Mas aí, beleza, a Charlie apresenta ele pro Alastor. Alastor, prazer em conhecê-lo. O senhor é bem menor do que parecia nos cartazes. Filha da puta. Aí você quer o quê? Baixinho mesmo, ele é mais baixinho que ele. Não, ele é baixinho, ele é. Ah, o que é isso aí? É o camareiro? Não, sou gerente dessa porra desse hotel. Ah, é por isso que essa porra é tudo brega? Eu te mato, seu filho da puta. Aí começa a música do Lucifer com o Alastor brigando pra ver quem é o melhor pai pra Charlie, cara. Essa música é maravilhosa, de tão engraçada, de tão porra louca que essa porra... E só podia terminar de um jeito, com a entrada da Minzy no hotel, né? A Minzy, pra quem não sabe... É a porra de uma corista que foi amiga do Alastor quando o Alastor ainda tava vivo, tá? Pra tu ver como é que ela conhece o Alastor há um tempão. Só que ele é uma filha da puta de uma trambiqueira safada que tá devendo pra Deus e o mundo. E é por isso que ela foi no hotel, pra tentar buscar ajuda do Alastor. Né? Fazer o quê? Seguindo, vamos pro episódio 6. Fala se tu tá aí. Sim, senhor. Muito obrigado. Então, boas-vindas ao paraíso. Ah, sim. A Charlie convence o Lúcifer a conseguir a reunião no paraíso. E aqui é o episódio 6 onde elas vão pro paraíso. Então, olá. Sinopse. Colette. Charlie e Vag. Veg! Vag é aquilo que tu come no prato. Eu falei vagina. Mas é de vagina. Mas é que tá, o Adão deu o nome dela por conta de vagina. Eu sei disso, eu sei. Essa foi a piada. Então tá bom. Eu fiz a agora piada. Faça sem a foi piada. Vamos lá. Charlie e Veg vão ao paraíso para falar com o que está. Peraí, desculpa. Charlie e Veg vão ao paraíso para falar com quem está acima de Adão. Enquanto isso, em uma reunião exclusiva da Angel, a oportunidade de mostrar o quão longe ela chegou. Né? Tem duas partes esse episódio, né? Uma no paraíso, com a Charlie e com a Veg, sendo recepcionadas pelo São Pedro, cara. O São Pedro. O São Pedro desse desenho, cara. A gente achava que o Lúcifer era sem noção. O São Pedro é mais sem noção ainda, cara. Acho que é coisa dos anjos de alto nível do céu serem sem noção. Alguma coisa assim, né? Que tá lá, ah, qual é o nome de vocês? Charlie Morningstar. Charlie, tchau. Mas não tem Charlie Morningstar. Não tá na lista, que estranho. Ah, meu pai marcou uma reunião, procura por ele. Ah, teu pai? Qual é teu pai? É Lúcifer Morningstar. Puta que pariu! Ah, tá, você é a filha do Lulu, né, do Lúcifer. Pô, você tem certeza que você tá no lugar certo, você chegou no lugar certo, e coisa... Cara, é muito sem noção, filha da puta, do São Pedro, cara. Puta que pariu. Mas aí, beleza, elas encontram lá as Sara, né? A Serafina e a Emily. Aí eles vão pra dentro do paraíso. Aí a gente encontra, num duas cenas, aparece a irmã gêmea lá, a Molly. A irmã gêmea do Angel, tá? Agora que vocês sabem que ela existe, vocês procurem. Ah, tem irmã gêmea do Angel? Tem irmã gêmea do Angel. Onde é que ela tá? Nessa cena da entrada do paraíso. Descobre quem é. É a sequência que poderia ser chamada, né, de... Estou a dois passos do paraíso e o Jorge que vá se fuder. Não! Mas aí, beleza, ocorre a reunião. Aí ela tenta mostrar que o hotel dá certo, mostrando justamente as atitudes do Angel Dust. Mas aí onde é que tá o Angel Dust nessa conversa? Porque nesse meio tempo que a Veg e a Charlie vão pro paraíso, a tal da Cherry Bomb, né, que a gente falou agora ali um pouco no elenco, a inimiga, arqui-inimiga do Pentius, que na verdade puxava um trem pra ela, se ela quisesse, né? E amiga de, essa sim, amiga de carne e unha com a porra do Angel, tanto que elas falavam amiga sua louca pro Angel, né? É, ela chega no hotel pra dar um gás, né? Pra levar o Angel pra uma noitada. Aí, como a Charlie encheu os burros dela de dinheiro, porque dinheiro não falta nessa família, né? Fazer o quê? São os donos do inferno, né, caralho? Aí, legal, vai todo mundo então vai. Angel, Husker, o Pentium e a Nifit pra uma boate junto com a Cherry Bomb. Então tá Cherry Bomb e Curriola na boate. E você lembra o nome da boate, dona Ana? Não, acabei não guardando o nome da boate. Consentimento. Ai. O próprio Rush que fala, cara, consentimento é um bom nome pra uma boate. Né? Sim. Só ficaram os ovinhos de fora, né? Ah, os ovinhos, né? Os ovinhos estavam dormindo em casa. Eles são tarde, de menor. Eles tarde da noite, eles já estavam dormindo, já, né? Já estavam na caminha, já. Foda-se os ovinhos. Aí o que acontece? Eles não estão prontos. Né? Eles estão prontos. Dá um tuduche pra ele. Não! Bom, aí papo vai, papo vem. O Pentius toda hora tava tentando se engraçar por raio da caralha da Cherry Bomb. E a Cherry Bomb dando uma desvirada pra outra, dando um chega pra lá, pra outro, na porra do... Toda hora. Eu comprei um shot pra você. Ah, mas por quê? Eu não sou tua inimiga? É porque eu comprei um shot pra todo mundo! Ah, eu tenho uma sala de sexo. Bora fazer sexo? Por que a gente transaria? É porque eu vou transar com todo mundo. Ele literalmente se fudeu nessa cena. Literalmente. Tá? Aí, nesse meio tempo, a Veg e a Charlie estão lá no, na reunião, né? Na assembleia do paraíso, né? Paraíso. Aí entrou o papo. Como é que vocês sabem que alguém pode vir pro paraíso? Aí o Adão, babaca, como sempre, né? Ele bota lá no papelzinho. Não roubar, ser altruísta, mandar os outros se fuder. Tá literalmente escrito isso. Mandar os outros se fuder. Tá? Pro Adão, isso é uma das coisas necessárias pra se entrar no paraíso. Tá? Então, beleza. Ah, mas isso é a lista do paraíso? Ah, você vai ver, o Angel tá fazendo a mesma coisa. E o pior é que ele fez mesmo. Ele foi altruísta, porque ele impediu que a Nift tomasse a 12ª dose de tequila. Quer dizer, imagina uma porrinha de 5 centímetros com 11 doses de tequila já na cabeça. Né? Puta, ela normal já não fica muito bem, imagina com a cabeça. Ela normal já não fica normal? Né? Mas vamos lá. Aí ele impediu ela de tomar mais do que já podia tomar, então tá sendo altruísta. Chega uma hora que ela tá tentando roubar material de limpeza da boate, ele impede ela de roubar, fala que ela tá fazendo bagunça, nossa, ela abre o berreiro, ela faz um escasso. Não, não, não, você não fez bagunça, não, não, não. Quer brincar com o gatinho? Quero! Aqui é o gatinho. É o Husker. Aí ela bota a porra da guria em cima do Husker. Aí ela começa a puxar a orelha, puxar rabo, puxar asa, outra coisa longe. Que porra é essa? Ah, ela tá mamada, tá grogue, deixa ela brincar, foda-se. Ah, mas que... Ah, foda-se. E aí, cara, essa cena pra mim, ó, arte, tá? Eles encontram a porra do Valentino na boate. O Valentino tá lá no caralho da boate, o dono do Angel, caso vocês não lembrem, né? Aí, tá, não, vamos fugir daqui, né? Essa boate fudeu. Agora o Valentino tá aqui, ih, cagou o rolê, vambora. Não, cadê a Nift? Aí a Nift, cara mal, coisa ruim. Ah, filha da puta, não, peraí, Nift. Aí ele consegue evitar que a Nivea chegue no Valentino, mas ele dá de cara, né, com o Valentino. Ah, Angel, putaria, o que, que você tá fazendo? Já não chupou rolo o suficiente? Ah, quem é essa Chiquita? Você trouxe carne nova pra mim? Ela deu uma dentada e quase arrancou um pedaço fora do porra do Valentino. Eita porra, mas tem feitiço pra tudo, acho que tá valendo, vou contratá-la também. Ah, vá se fuder, Valentino. Como é que é o negócio? Você pode fazer o que você quiser comigo, mas com meus amigos não, caralho. Eu sou teu dono, sua puta. Que é, você é meu dono no estúdio. Aqui não é o estúdio, aqui é a boate. Então vai se fuder de novo. Ele tomou-lhe uma bufetada, voou longe, 2 metros, tal coisa, mas salvou a Nift. Legal, salvou numas, né? Porque depois ela foi pra cima do Valentino, arrancou um pedaço do casaco. Nota, aquilo não é o casaco, é o pescoço dele de verdade. Aquela peluja é do pescoço dele porque ele é uma mariposa. Então aquilo aqui é a pelugem de mariposa. Aquilo não é do casaco dele, não, tá? Então ela literalmente arrancou um tufo do Valentino. Todo mundo diz, que caralho? Porra! Eita! É pra minha coleção, chefe. É pra coleção, né? Puta que pariu. Imagina os outros tufos de quem que ela arrancou também. Ah, tá. Aí, papo vai, papo vem. Aí, olha o que ele fez. Ele foi altruísta, ele evitou que a mulher roubasse e mandou a mariposa se foder. Pronto, tá tudo aqui na tua lista. E aí, por que ele não tá no céu? Aí o Adão, por que ele não tá no céu? Aí a Amy, por que ele não tá no céu, Sarah? Aí a Sarah olhando pro lado. Não, mas não sei. É porque o divino não autorizou. É só por isso. Aí começa a música da Sarah com... da Charlie com a Emily, porque elas descobrem... A Emily descobre que ela não sabia da porra da história dos extermínios. Com Adão, óbvio, babaca, como sempre, deu com a porra da língua dos dentes e contou na reunião que tem o caralho dos extermínios, sendo que as únicas pessoas que sabiam dos extermínios eram os exterminadores... E a Sarah, ninguém mais no céu sabia da história dos... A Lute mesmo falou que era a única regra dos serafins é que os extermínios não podem ser contados. Aí o babaca deu com a língua nos dentes, a Emily ficou puta nas calças, primeira e única vez que a gente viu ela puta também nessa história toda. Aí tirou papo com a Sarah, tal coisa, e acabaram brigando. Essa é o começo da história. Aí, beleza, quero mais que se foda. Não. O paraíso não reconhece as almas redimidas do inferno. Foda-se tu, foda-se o buraco do tatu. E falando em buraco do tatu, toma aí mais um portal, vai pro inferno. Amanhã eu vou lá no hotel primeiro, tá, sua filha da puta? Vou começar pelo teu hotel, tá, sua piranhuda? Só pra tu aprender a não ser besta. Isso é o Adão falando, tá? Aí, legal, chegamos então agora ao episódio 7. Esta é a Rose! Donana! Com os segredos revelados e o hotel na mira, Charlie e Veg devem fazer o que puderem para proteger seu lar e evitar a destruição. Não importam os meios. O que que acontece? Temos um problema, como se já não tivéssemos antes. O hotel vai ser o primeiro alvo dos anjos no extermínio. E a ideia é destruir o caralho do hotel, tá? Então precisamos defender o hotel. Como é que vamos defender o hotel? Ah, sim! Na reunião, a Charlie descobre que a Veg era uma exterminadora e fica desconsolada. Cai o mundo dela, né? Aí então tá a Veg tentando consolar a Charlie. A Charlie tá chorando as pitangas na porra do quarto, né? E é óbvio que vamos aproveitar de quem essa conversa. Alastor, vai lá pro quarto. Oh, Charlie, você está tão horrível. Ah, Alastor, vai pra puta que te pariu, saber de piada. Mas que piada? Eu tenho uma informação. Os anjos não são tão indestrutíveis quanto você pensa. O teu grupinho tem uma chance de se livrar dos anjos. Ah, e como é que faz? Eu faço qualquer coisa aí. Qualquer coisa. Façamos um acordo. Você quer a minha alma? Sua alma? Não, imagina. Que aí, não. Eu quero só um favorzinho. Cara, essa história de favorzinho vai dar tanta merda no futuro. Só quero um favorzinho. Eu te dou minha informação e você fica me devendo um favor, legal? Eu não vou matar ninguém pra você. Quem matar, menino? Um favor que não vai fazer mal pra ninguém. É só um favor entre amigos, combinado? Aí combina. Cara, quando a Charlie dá a mão pro Alastor no acordo, caralho, cai o mundo. Parece que tá acontecendo a Segunda Guerra Mundial na porra do hotel, porque o hotel treme. É raio verde pra tudo quanto é lado. O Alastor vira na forma demoníaca. Até a Charlie também vira a forma demoníaca. Nasce lá os chifrões na cabeça dela. Caralho, essa aí deu apertada no esfíncter. Tá? Beleza. Aí, beleza. Então a Charlie já sabe que a Carmina Carmine matou um anjo. Então Carmina Carmine sabe como matar anjos. Ah, é? Então o que que vai? Veg, vai lá na Carmina e descobre como é que é isso. Ah, tá, então bora lá, valeu, desculpa. Mas a gente vai lutar sozinho? Não, a gente tá precisando de ajuda, né? Aí o Alastor, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Aí quem é? Aí o Alastor vai mais a Charlie para Cidade Canibal. Cara, o cenário da Cidade Canibal ser todo em 2D, todo... É, preto e branco, década de 20, Betty Boop, cara, foi muito foda. O que vocês acharam disso, dona Ana? É um contraste, né? Eles têm os olhinhos pequenininhos, tem uma carinha assim, até agradável, né? Se você não considerar a dieta deles. É, os dentes também, né? E é um povo que ele é bem zumbizão, é. Né, na verdade. Eles não têm... É, são canibais, não são zumbis. Eles têm mentalidade própria, mas são meio gato, né? São meio Maria vai com as outras, né? A não ser uma. É, eles usam... Susan. Eu falei zumbi por causa dessa ideia de que eles não têm pensamentos individualizados. Eles seguem em grupo. Nas palavras da Rose... É, Charles, se você quiser conquistá-los, não tem que ser um por um, tem que ser todos de uma vez. E pra isso você precisa ter a Susan do seu lado. A Susan, né? Vamos falar da Susan. É assim, meio velha escrota. É, por aí, ela é uma velha escrota. Sabe o que ela é? Ela é os velhinhos do Muppet Show, sabe? Ela é a tia do Zap. Também. Também, né? Ela é a Dercy. Medíocre pra caralho! Mas beleza. A Charlie, então, tá lá na Cidade Canibal tentando convencer os canibais a entrar pro exército dela, né? Porque a ideia é a seguinte. O Alastor é amigo da Rose, então ele achou que podia arrumar essa ajuda com a Rose. E a Rose até que é gente boa, caralho! O que a Rose é gente boa não tá no gibi, cara. A Rose é muito fina, é muito classuda. Puta que o pariu, tá? Mas, enquanto a Charlie tá nisso, a Veg vai até as Carmine Industrias e vai falar o papapá com a Carmine Carmine, né? Ah, eu sei o que que tu fez no extermínio. Podemos bater papo? Podemos. Tu tem 90 segundos pra me convencer. Convence aí, filha da puta. Aí, beleza. Conseguiu convencer com um monte de argumentos válidos, né? Aí a Carmila começou a ensinar a Veg como é que se mata um anjo. Só que ela quer ensinar ela na porra. Né? Não, e aí prática, veio... Né? Aula prática, né? E aí, como é que se mata um anjo com arma angelical? E como é que a Carmila sabe que a Veg é um anjo exterminador, dona Ana? Porque, como todos os exterminadores, ela tem um X sobre um olho, por mais que na verdade seja um tapa-olho, né? Porque, olha as bolas, ela tá carregando uma lança angelical. Né? Ah, uma coisa que a gente não contou até agora, a Veg é caolha. Ela não tem um olho. Justamente onde não dá... Não contamos. E justamente... Assim, não, a gente não contou porque a gente não contou a origem dela ainda, o filho da puta. Ah, mas eu tinha contado que ela perdeu o olho, pô. Mas, tá. Aí, em onde é o olho faltando é um X que passa por cima do cabelo, sabe-se Deus por quê. Né? Lá, foda-se. Aí, então você tá me dizendo que basta usar armas angelicais que a gente mata? É, mas você tem que agir direito. Aí vem uma música toda louca também, da Brigando com Música, cara, é uma batalha musical. Então, tá bom, vamos lá. E aí, no final, ela consegue convencer a Carmila a ajudar ela com as armas. Então, a Veg conseguiu armas angelicais da Carmila. E a Charlie, num primeiro momento ela ficou puta nas calças com a porra da Dercy, né? Da Susan. Aí a Rose levou ela num cantinho. Que houve, meu bebê? Por que você se descompensou? Sei que a Susan é uma filha da puta, mas vamos lá, né? Você tinha que ter mais calma. Ah, que a minha namorada não quer mais me dar porque ela é uma exterminadora e eu descobri isso agora. Caralho! Que merda, hein? Tu tava dando pra uma exterminadora? Tu é masoquista, hein, bebê? Mas aí, mas você ama essa mulher? Amo, amo, amo, sim. E ela te ama? Ama. Então foda-se, vai fazer cu doce na puta que te pariu, cara. Não, é lógico que ela não fala assim, porque a Rose é quase tão... Eu diria que ela é tão bem educada quanto Madame Donana, tá? Eu não vi a Rose xingar. Eu não lembro de ter visto a Rose xingar em momento nenhum. Eu acho que não, mas tá bom. Se xingou, foi uma vez só e talvez uma, sei lá. Mas aí, beleza. Ah, como é que se fala do teu hotel? Cantando, mas isso nunca dá certo aqui, vai. Então ela bota a Charlie de novo lá no palanque, o Alastor empresta o cetro, o microfone dele, e ela começa a cantar sobre as vantagens do hotel, como é que ela quer ser líder do pessoal, e o Alastor, óbvio, conta no meio do caminho da música que, ó, vocês vão poder comer anjo, vai ter anjo pra comer. Aí, galera, nós vamos comer, será um prazer, yeah, todo mundo vai comer anjo. Aí todo mundo disse, agora sim, todo mundo tá convencido. Então ela conseguiu o exército de canibais pra ser a... Bucha de canhão. É, a tropa pra segurar os anjos, né? Todo mundo armado de arma angelical que foi conseguida pela Veg com a Carmila, né? E aí acaba esse episódio. A Charlie vê as asas novas da Veg. Que mulherão, hein? Ui! Apaixonei, bebê. Quero ser abraçada nessas asas. Ui! Neném. E aí chegamos finalmente no episódio 8. Batalha final! O show só começou! Fala! Vamos lá. Neste final da primeira temporada, todas as forças estão encerradas. O confronto entre as legiões do paraíso e os rebeldes do inferno se inicia. Então é o pega pra capar. Chegou a porra... A porrada! Segundo palavras do próprio Adão, chegou a porra do dia do extermínio, caralho. Aí a Lute também, né? Vamos matar demônio pra caralho! Vamos tirar o cu dela pela boca! Caralho, velho! Calma, segura as pontas aí, que porra! Né? Calma aí! Aí, beleza, entra... A galera tá toda se arrumando, né? Primeiro vai... Eles estão consertando o hotel... A Veg tinha falado pro Pentiums, pro Angel Dust e pro Husker... que não precisavam ficar, porque eles não tinham obrigação nenhuma com isso, apesar de que o Husker tinha, ele tem um contrato com o Alastor, mas foda-se. Aí eles ficaram, a galera, ei, vamos todo mundo se fuder, segundo a palavra da Nift, né? Vai todo mundo morrer, ei, se fudeu! Aí, nesse meio tempo, eles vão defender, tá todo mundo... É, treinando armas angelicais, tal e coisa. Nesse meio do caminho, o Vox tá vendo tudo isso pelas suas câmeras de segurança e ele tá se deliciando horrores com a possibilidade do Alastor se fuder, né? Aí, papo vem, começa a invasão dos anjos. O Alastor abre a porra de um escudo negro de energia para mostrar como é que ele é realmente... um demônio poderoso para caralho, né? Claro que esse escudo, mal ou bem, acaba sofrendo nas mãos do Adão, porque a porra do Adão é mais poderoso, né? Fazer o quê? E aí tem uma porrada de brigas, entre elas, o Adão, primeiramente com o Alastor, e ele vence o Alastor, ele quase mata o Alan estou para quase gozo do Vox, o Vox quase gozou quando o Alastor quase morreu, né? Os Viz, na verdade, estavam lá acompanhando a luta. Tava assistindo, mas o Vox era o mais empolgado de longe. A Velvet não tava nem tava cagando litros, tava no celular. Foda-se, né? Aí, a Raiz da Patota toda contra a Corriola do Inferno, né? E quando o Adão matou, ou quase matou o Alastor, ele começou a sair distribuindo disparo de raio de energia para tudo quanto é lado, né? Aí a gente tem que se livrar dele. Aí nessa hora, cara, Serpentius para o resgate! Não sem antes dar um beijo de língua na Cherry Bomb. Tanto que ela até fala, ui, que tesão. Apaixonou, neném. Pena que ele morreu. Mas passa bem. É, morreu, mas passa bem. O que acontece? O Pentius foi pra aeronave dele, que aliás, a cara do dirigível dele tá desde o início da série, do lado do hotel. Preso no hotel. Ficou sendo parte da arquitetura do hotel, a porra do dirigível do Pentius, né? Mas tá mal. Aí eles entram, ovos, preparem os propulsores, carreguem o raio da morte, vamos à batalha. Ele sai com a porra do dirigível, a galera, puta que pariu, Pentius, não faz isso, filha da puta. Aí ele tá lá, chegando de mansinho, com a porra do dirigível no Adão, o raio da morte carregando, morra! Aí quem morre é ele, porque o Adão só faz um chablau. Adão, cara, sendo muito bom, Adão, ele levanta, ele faz com tanta displicência, tipo, ele faz tipo, oi? Aí ele levanta o dedinho. É, ele faz um, ele só faz some. Um. É literalmente o som de peido, faz. É, podia, a nave desaparece. Podia ter dado merda, né? Aí, cara, todo mundo desespero, puta que pariu, Pentius, não, filha da puta. O Wallace, claro, nessa hora tava rindo, que nem uma descompensada, né, porque o Wallace é desse jeito, né, fazer o quê? Eu tava desesperado, tava chorando igual a Charlie, porque o Pentius era meu personagem favorito, continua sendo, né. E aí ela ficou tão puta nas calças que ela virou a demônia Master, né? Pegou aquele Razzle e Dazzle, que eram dois cabritinhos voador dela, e transformou num bruta montaria cabrito voador do inferno, né? Vai ela contra o Adão e a Veg contra a Lute. Aí separa essas duas lutas. Lute e Veg dentro do hotel e a Charlie com o Adão sentando a porrada de machadada de tridente e o caralho a quatro. Aí nesse papo vai, papo vem, tal e coisa. A Charlie tá quase perdendo. A Veg derrota a Lute, né? Consegue derrubar metade do prédio do hotel em cima da porra da Lute. Deu misericórdia pra Lute, porque ela é a Veg, né? Ela é fodona. Aí é. Papo vai, papo vem. O Adão tá quase derrotando a Charlie, tá pra matar a Charlie, inclusive, e de repente, não mais que de repente, quem surge para salvar o dia? Donana! Oh, papai vem em socorro do seu filhinho, Charlie. E cara, o tio Lúcifer... Tio Lu aparece. Não, o Lúcifer deu-lhe uma muqueta na porra da cara do Adão, que primeiro quebrou a máscara do Adão, coisa que o Wallace até agora achava que era a cara dele, né? Eu achava. E ele fez o cara voar pelo cenário e cair do cenário que nem uma jaca podre, tá? Aí agora tem a batalha final. Adão contra Lúcifer. Cara, dizer que foi um massacre por conta do Lúcifer é até sacanagem, né? Porque o Adão até que tentou, mas o Lúcifer é muito mais foda do que o Adão, né? Venhamos e uma hora o Adão... A luta foi equilibrada. Uma hora o Lúcifer batia, outra hora o Adão apanhava. Exatamente. Uma hora o Lúcifer batia, na outra hora o Adão apanhava. É tipo o Popó e o Bambam. a datar essa porra desse programa de vez, né? Mas tudo bem. Aí, beleza, tá lá o Lúcifer praticamente matando o Adão, mas a tia... Não, não, não, pai, tá bom, ok? Não, não, junto, junto, junto, tá bom, legal. Aí, ah, então, fique com a sua misericórdia, putinha, tal coisa. Aí o Adão ficou puto nas costas. Vocês são os merda, eu sou o Adão. Toda a humanidade veio dessas bolas aqui. Eu sou o mestre, eu sou foda. E nessa hora, ele é perfurado no ventre dele. Aí quando ele cai de frente, quem é que tá perfurando ele? Nefit! Com a faquinha! Mas como que ela fez isso? Simples. A Charlie, no começo do episódio, deu uma faquinha de aço angelical pra Nefit e falou: onde tu vê um anjo, tu fura. Pronto. Onde ela viu um anjo, ela furou. Ela viu um anjo, furou. Acabou. Tadã! Morreu Adão. Oh! Tadinho. Mas será que morreu mesmo? Morreu. Morreu. Aliás, existe uma teoria, é uma teoria muito boa, que tem a ver com a cena que a gente vai falar depois. Calma, deixa eu falar da cena e depois eu falo da teoria. Mas Adão morreu, morreu. Tanto que a Lute levou a auréola dele pro céu, porque ele morreu, tá? Aí, beleza. Aí a galera dos exterminadores debandou, porque tá sem o general, né? Cara, o general morreu, a galera foge. Fugiu a galera toda pra fora, ou seja, a galera do inferno que sobrou, porque minha boa parte da galera morreu, inclusive, coitado do Pentiums, né? Mas sobreviveram, yeah, vitória! Yeah! Só que vitória porra nenhuma, porque o caralho do Pentiums morreu, porra! Aí a Charlie ficou abilolada, né? Começou a cantar. Aí veio uma canção longa pra caralho, que entre outras coisas o hotel tinha sido derrubado, sim, num raio do Adão, inclusive, por causa disso, né? Mas aí, vamos reconstruir, bora! A gente consegue! Reconstruímos! Claro que a gente só conseguiu reconstruir porque o Lúcifer tava lá recriando praticamente tudo do zero, né? Porque senão eles não iam reconstruir aquilo ali, não, filho da puta. Tomar no cu, tá? Não tão cedo, né? Nem tão tarde, porque ia demorar pra caralho. Ia demorar umas 4 temporadas pra fazer o hotel de novo, mas tá bom. Mas aí eles cantam e ficam felizes. No meio dessas cantorias, os Vs dizem que vão entrar com tudo agora na próxima temporada, palavra deles. E o Alastor, sangrando lá no estúdio dele, consegue se curar, tal e coisa, e fala que, ah, filha da puta desse contrato, eu tenho que me livrar desse caralho desse contrato, vocês vão ver o que eu vou aprontar com essa porra desse contrato. Ou seja, aquela porra daquele... favor que ele deve, que a Charlie deve pra ele, vai dar merda depois pra frente, mas foda. Aí legal, o hotel é reconstruído, o hotel fica bonito pra caralho, tá? Tipo, não tá negócio não, hotel bonito pra caralho. Tá lá, botam uma foto do Serpentiums, né, de honra aos Serpentiums, todo mundo bate continência pro Serpentiums e o caralho na 4. Só que nesse meio tempo, cadê Serpentiums, Wallace? Serpentiums tá no céu. Ele ressuscitou no céu, ele redimiu. É porque eu já te falei, né, cara? Ele se redimiu no final, né? Ele se redimiu no final, cara. O que eu mais gosto nessa cena não é nem ele chegar lá no céu e falar: oi, que houve? É a cara de... Que a Emily fez, cara, do tipo... E a cara de... Puta que pariu da Sarah, que a Sarah fez uma cara de... Ai, que merda! Ninguém falou nada disso. A Emily, a única som que se ouve é a Emily fazendo... Mas nada, tá? E não, e ele tá com a asinha de anjos, cacete. Tá com a asinha de anjo, auréola, todo de branquinho, branco e dourado, onde era olho no na roupa dele agora é coração. Ah, uma fofura, cara. Um Serpentiums fofo, né? Muito bom, tal coisa. E assim que termina, com a última cena pós-crédito, Lute chega numa praia do paraíso e ela encontra lá ninguém mais, ninguém menos que Lilith. E fala pra ela que o acordo foi feito, ou seja, Lute tinha um acordo com a Lilith pra matar o Adão. Pra tu ver como é que mulher guarda rancor. Mulher guarda rancor, cara. Mulher guarda rancor. Aí, com um acordo cumprido, o Adão tá morto. A Lute agora é a comandante dos Exterminadoras. E agora a Lilith que vai ter que descer no inferno e parar aquela puta da Charlie, da filha dela, que a porra da Charlie tá subvertendo a porra do paraíso. E aí que acabou. Tcharam! E 3 horas de gravação. Seguinte, opiniões. Dona Ana, o que achaste da primeira temporada de Hazbin Hotel? Olha, ele tem um visual bem peculiar, né? Satura a gente de vermelhos e rosas e preto. E de brancos e dourados no paraíso. É, e como não se passa muito tempo nesse cenário, a gente acaba não tendo esse choque todo, né? É um visual, talvez porque tem tanto vermelho, tem tanta cor escura, que ele acaba ficando um pouquinho pesado. Mas, ao mesmo tempo, você tem personagens que são bastante dinâmicos, tem bastante coisa acontecendo o tempo todo. Você, aos poucos, vai tendo essas surpresas, né? Porque essas camadas de personagens como o Angel, como o Husky, até a própria Veg, né? Que ninguém esperava que ela tivesse um passado tão complicado. E eu, sinceramente, eu terminei a história assim, me sentindo bastante intrigada, né? Tanto pelos mistérios que ficaram abertos, que as coisas mais óbvias, né? O contrato do Alastor. O contrato do Alastor, do contrato do que Angel tá segurando do Angel também, né? Tô doida pra ver ele conseguir quebrar esse contratinho. É. Ter a chance dele também ter a redenção dele. E tu, Wallace, o que achaste no geral de Hazbin Hotel? Cara, eu sou suspeito pra poder falar, porque eu amo musical de forma em geral, né? O musical favorito ainda é o Hamilton, mas esse desenho tem muita música legal, muita música divertida. O visual dele, apesar de ser um desenho que se passa no inferno, ele é bem animado, bem cartunesco e colorido. O que a Ana falou, que ela sentiu uma saturação, eu não, achei bem colorido, achei bem divertido. Bem, eu não sei se eu posso dizer a palavra leve. Leve não. Mas eu achei bem tranquilo, tirando a parte dos palavrões. Tranquilo, putarias, divertido, mortes, bacana. Divertido, okay, exatamente. Leve isso, não, isso, bebê. Lembraram aqui nos comentários, o canal do Will lembrou aqui, que teve um influencer que pagou 50 mil pra fazerem um episódio dele com a Charlie. Ui? Fetiche. Caraca, enrolou isso? Fetiche não explica, né? Não, o episódio foi só pra ele, não foi pra ser exibido, não. É pra ele. Ah, é pra ele? É. Com as dubladoras originais, tudo mais? Com tudo. Fizeram um episódio pra ele, com ele no episódio e a Charlie. Fetiche é uma... Tá bom, como né? Diz Valentino, existe fetiche pra tudo, né? Caraca. Isso é algo que a gente acabou não comentando, né? Que é uma produção bem independente, com direito até a dinheiro arrecadado por Patreon pra ela sair. Sim, sim. Né? O piloto foi todo por crowdfunding. E tem a mesma qualidade da série da Cara, não, né? Porque a Amazon injetou uma grana boa, mas não tá feio, não tá ruim. Só não é a mesma qualidade, mas não tá ruim. Bom, então ficamos com isso por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera! You got a nerd mail. E aí, pessoal? Belezinha? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá. Eu agradeço a todos os padrinhos, mecenas do Paranerd que ficaram mesmo durante o período de queda.